Bom, gente, antes do programa começar, eu queria fazer um aviso, um anúncio aí pra vocês. Ah, não é bem um anúncio, mas eu quero comunicar uma coisa a vocês, ouvintes. Quem tá aqui hoje pra comunicar o que a gente vai fazer agora é o Filipão. Fala aí, Felipe, rapidinho. Opa, galera, tudo certo? Gente, rápido recado aqui antes de começar o programa. Eu quero que vocês, ouvintes, prestem muita atenção pra vocês não fazerem pergunta idiota. Porque às vezes a gente fala as coisas que vocês ficam fazendo pergunta imbecil, então presta atenção. Eu decidi o caralho, desculpa. Eu sugeri com o Felipe, e o Felipe aceitou uma ideia que eu tive. Eu sou tarado no conceito da arte pela arte. A arte no seu estado bruto, puro. E pensando nesse conceito da arte pela arte, eu sugeri ao Felipe que a gente faça um experimento sociológico que vai no ar aqui no programa. E vai dar muito trabalho pra gente. Eu quero que vocês, ouvintes, deem valor, porque isso vai ser realmente trabalhoso. Nunca na história de todos os programas isso aconteceu. Nós vamos ser pioneiros, inclusive se copiarem a gente aí, vocês já sabem que a gente foi o primeiro. Eu e o Felipe, nós vamos nos dispor a ir 3 dias seguidos no hospital, em um hospital público, e nós vamos ficar registrando tudo, mas... Vai ser uma experiência, eu quero que a gente faça um experimento sociológico e eu quero que a gente faça tudo realmente pensando na arte. Então eu sugeri ao Felipe o seguinte: nós vamos em um hospital público 3 dias seguidos, vai ser sexta, sábado e domingo. Aí, Felipe, eu e você vamos lá, só que veja bem, o nome do programa vai ser O Sofrimento Humano. Se no futuro, se a gente achar que ficou bom, se a gente gostar, no futuro dá pra fazer a gente ir em delegacia, a gente ir em ML, corpo de bombeiro, dá pra ampliar o leque. Mas aí o que vai ser, Felipe? Eu tô combinando agora com você, Felipe, eu com os ouvintes. Eu quero que todo mundo preste muita atenção pra não fazer pergunta idiota, gente, por favor. Então, Felipe, como é que vai ser? Eu e você vamos 3 dias seguidos no hospital. Vai ser sexta, sábado e domingo. Aí, Felipe, pra gente provar pros ouvintes que a gente tá indo, que não é brincadeira, que é coisa séria, a gente vai bater uma foto. Essa foto vai ser anexada junto com o programa que a gente vai lançar. Certo, Felipe? Até aí tá entendendo? Certo. Aí nós vamos bater uma foto todo dia, provando que a gente foi pro hospital. A gente pode até gravar um áudio também, viu, Felipe? Que a gente põe na intro. Aí o que eu com o Felipe vamos fazer, gente? Felipe, vai ser um experimento sociológico que a gente vai fazer. Eu quero que a gente faça a contemplação do mundo sob os olhos de um observador. A gente não vai agir como uma pessoa que vai lá com o microfone e vai lá fazer... Não, não, não. Eu quero que a gente mostre sob os olhos de um observador o que a gente vê na nossa realidade. E veja bem, o nome do programa, Felipe, por favor, tô te pedindo isso, Felipe. O nome do programa vai ser O Sofrimento Humano, mas eu não quero que você se apegue, por favor, Felipe, não se apegue à tristeza. O programa pode ser um programa de risada, pode ser que eu e você fique uma hora contando história de bêbado que chegou lá, que deu trabalho, que a polícia prendeu, que não sei. Pode ser um programa super engraçado. É tipo assim, eu só quero que você, Felipe, por favor, e eu, a gente vá no hospital, nesses três, e tem que ser um hospital público. E a gente vai nesse hospital público, Felipe, eu e você. E a gente vai. Você tem que arrumar alguma coisa pra você anotar, Felipe. Ou um papel ou um celular. E aí, Felipe, a gente vai registrar. E aí vai ter os passos. O primeiro dia, eu com o Felipe vai no hospital e a gente vai somente observar. Só. Essa é a regra, Felipe. Você vai só observar. Primeiro dia, sexta-feira. Só observar. Não vamos fazer nada, não vamos ficar sentado olhando. E aí eu queria, Felipe, pedir por favor pra você reparar nos pequenos detalhes, Felipe. Como realmente nos olhos de um observador mesmo. Eu quero que a gente faça um negócio realmente artístico. Então, por exemplo, se você notar o olhar de uma pessoa, o olhar de uma criança que tá, às vezes tá com medo, marca tudo isso, vai registrando. Aí beleza, Felipe, primeiro dia vai ser esse. O segundo dia, Felipe, a gente vai no hospital, mas aí a gente vai interagir. Eu coloquei uma meta, Felipe, que você vai ter que puxar assunto lá no hospital pra gente coletar essas histórias das pessoas, as histórias da vida real, que não aparecem no jornal, que não aparecem na televisão, as histórias do povo real, brasileiro, verdadeiro, autêntico do dia a dia. Eu queria, Felipe, que a gente criasse uma meta de a gente puxar assunto com 5 pessoas. 5 pessoas é muito pra você ou dá? Você consegue, Felipe, puxar assunto com 5 pessoas? Não, eu creio que é tranquilo, sendo que muita gente vai e vem lá no hospital, principalmente aqui perto da minha casa, é bem cheio, eu acho que é possível. E aí, ô Felipe, você pode meter um migué, você fala assim: não, eu tô aqui porque eu quero visitar minha avó, porque eu quero visitar uma. Eu tô esperando meu tio sair, só pra você puxar. E aí você pega essas histórias. Combinado? Até aí? Certo. E no terceiro e último dia, Felipe, aí nós vamos sair do posto de apenas observador, e nós vamos continuar observador, mas aí a missão nossa no terceiro dia é realmente dar entrada na ficha no hospital e passar como médico. Antes que os ouvintes critiquem, eu sei que vão criticar, não é que eu tô. A gente vai estar ocupando o médico à toa, não. Eu, por exemplo, preciso fazer inalação. Eu vou lá fazer uma inalação. Você tem alguma coisa que você poderia fazer com o médico, Felipe? Uma dor de cabeça que você tem, alguma coisa ou não? Sim, eu ando tendo muita dor de cabeça, muito estresse. Eu até vou lá trocar uma ideia com ele sobre um medicamento que eu ando tomando, ver se é bom mesmo. Excelente. Caralho! Caralho! Pô, ô Felipe, eu sei Bebeto e Romário, cara. Porra, fechou, cara. Fechou, maluco. Então, vai ser isso, Felipe. Nós estamos combinando. Hoje, a partir de hoje, essa semana não dá. Na próxima semana, eu e você. Ah, e Felipe, tem uma coisa muito importante. Eu e você não vamos conversar nada, nada, nada, nada sobre o assunto. Eu tô combinando com você, Felipe. Eu e você vamos conversar. Nós vamos só conversar quando a gente ligar o microfone e pá! Não, a gente não vai conversar entre nós. A gente vai só mandar a foto provando que foi pro hospital, registrar tudo. Aí quando a gente for gravar, e aí vai ser a loucura total. Aí pode ser que o programa vire um thriller de suspense, onde você vai narrar um crime que aconteceu e que tal. Ou então pode ser um programa de comédia, onde você vai narrar histórias do povo bêbado chegando. Ou pode ser um programa que vai ser um programa triste. Pode ser um programa reflexivo, pode ser qualquer coisa, pode não ser nada. Porque a vida real, Felipe, tem essa, Felipe, a vida real é monótona, é chata. Pode ser que não seja nada. Pode ser que eu você fique aqui uma hora falando, pô, aconteceu nada, não deu nada. É Entendeu? verdade. Então, eu e você vamos fazer essa parada. Eu tava muito tempo querendo fazer isso, tô te agradecendo, muito obrigado por você aceitar essa loucura minha. E eu quero te falar que nós vamos fazer isso aí acontecer, Felipe. Você tá animado? E fala pros ouvintes aí o que que você tá esperando dessa experiência louca que a gente vai fazer. Eu estou animado e também, mais que animado, muito surpreso quando você mandou aquela mensagem. Não esperava receber isso, apesar de que já houve conversas desse tipo quando a gente conversou sobre o Instituto do Homem que existia aqui em Brasília, de lá, né? Só que infelizmente a gente constatou que não existe mais Sim. lá onde estava. Mas então essa ideia de ir para locais, realmente eu vejo que você já estava desenvolvendo, já estava matutando a sua cabeça há um tempo, estava cozinhando, e agora a gente vai poder trazer essas suas ideias à realidade, né? Ainda mais vai ser interessante porque em estados diferentes, histórias diferentes, hospitais de tamanhos diferentes, vai ser muito bom. Ainda mais que, como você disse, vai ser a pura arte pela arte. Nós, como observadores, nós não vamos agir de forma nenhuma, nós Não. simplesmente vamos constatar o que ocorre no dia a dia do hospital e dos pacientes e da vida humana, de como ela passa. Eu tenho altas expectativas, apesar de que, como você disse, pode não rolar absolutamente nada, porque muitas vezes, como você disse, a vida é monótona, não é todo dia que acontece uma tragédia no hospital, alguém morre, ou alguém desmaia na fila, ou acontece, ou chega um bêbado e sai destruindo tudo. Mas eu acho que vai ser muito interessante, estou bem animado. E pode ser um programa feliz também, viu, Felipe? Não, viu, os ouvintes vão pensar que é um programa Sim, alguém depressivo, não pode sai ser um programa feliz. curado, É, ué. alguém se cura, alguém é atendido na hora, é sempre uma alegria. Então, pode ser um Então, programa feliz, né, Felipe? pode vir qualquer coisa, cara. Eu tô E bem animado. se ficar bom, se a gente gostar, aí num futuro, sonhar é de graça. A gente pode pensar em delegacia, IML, centro de zoonose, alguma coisa, algumas outras coisas. A gente pode pensar no futuro, mas vamos por partes, que a gente não sabe o que vai acontecer, vai ser loucura total, vai ser o jornalismo na sua forma bruta e a arte na sua forma mais bruta. E vai ser isso, eu já tô avisando vocês, ouvintes, eu espero que vocês aí deem muito valor, porque vai dar um trabalho do caceta pra mim e pro Felipe. É verdade. É isso aí, bora pro programa, valeu! Valeu. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Thank you. salve confraria. Hoje nós estamos aí para a segunda parte, que foi muito pedida. Fiquei realmente feliz, cara. Tô empolgado, porque os ouvintes gostaram muito. Foi muito download e muitos comentários, muito comentário positivo. Eu fiquei muito feliz, cara, de verdade. Muito obrigado, ouvintes. Vocês que ouviram, que elogiaram. Fiquei muito feliz, cara. É legal saber que esses assuntos... Inclusive, olha aí. Olha aí, o povo critica aqui que o Sociedade Primitiva só fala de mulher, que não sei o quê. Aí, ó. Fizemos um grande programa sem falar de mulher. Olha que coisa boa. E hoje, quem tá de volta aí pra ajudar a gente a destrinchar os crimes, os 50 crimes mais aplicados no povo brasileiro, quem vem aí voltar com a gente aí é o Felipe do Apenas Um Cara Cast. Fala, Filipão. Opa, fala, Hernani. Fala, galera do Sociedade Primitiva. É uma satisfação estar aqui novamente para fazer a parte 2. Eu fiquei muito feliz também vendo que a galera elogiou muito, como um ouvinte disse, essa homenagem à Troia interracial. Então, cara, tem muito golpe ainda para ver. Como o Hernani disse, a gente não vai falar de mulher, mas vai ter golpe que mulher aplica aqui, cara. Vai ter muita coisa ainda pela frente, vai ser muito massa. E quem vem aí ajudar a gente é ele que é polêmico, ele é nitroglicerina pura, eu tenho que censurar ele o tempo todo. Vocês ouvindo não sabem dos bastidores aí as coisas. Quem volta aí é o Tio Will. Fala, Tio Will. Salve, salve, confere. É um enorme prazer estar aqui com vocês de novo. Ó, eu tô um pouco magoado que o Hernani não me apresentou de novo igual da última vez. Sinal de que ele não quer comer o meu cu como queria. Sai fora. Ô, Tio Will, fala com você. Oi, aliás, muito obrigado. Eu vi a menção que você fez lá no último programa seu, muito bom. Opa. Inclusive. Inclusive, a câmera nova já dá pra ver mesmo a diferença, viu, tio? Tá, porra. Ficou meio zoada a imagem, na verdade. Agora eu fiz um novo, vai no ar agora. Você vai publicar isso aqui no domingo? Eu vi lá, é sobre filosofia. E o Willosofia disso, se alguém tá ouvindo isso aqui no domingo, já tá no ar, pode ir lá conferir depois. O problema foi na iluminação, cara. Porque eu tava com muita iluminação, aí eu joguei um pano velho em cima, aí ficou mais sombrio o lugar, deu pra... Um high definition, mas nem tanto, sabe? Ah, sim. Eu falei pra você que você tinha que dar uma arrumada naquela iluminação, você falou que não precisava, tá vendo? Não, não precisava porque até eu ver o resultado, né? Porque antes tava bom, antes tava, assim, a iluminação que eu usei nesse programa é a mesma que eu tava usando antes. Então, entendi. De uma câmera pra outra acabou alterando sem eu saber. Mas agora já tá melhorzinho, já. Ô, Tio Will, vou falar uma coisa pra você. Oi. Aqui no Cidade Primitiva a gente tem uma característica que... Inclusive tem gente que fica ofendida, eu sei que você não vai ficar. Mas aqui, mesmo quando o povo desce o pau na gente, e em mim inclusive, me critica, me xinga, fala um monte de bobagem, eu não apago, eu deixo lá os xingo. O povo ficou bem bravo quando você lá xingou, você falou que você é Jaspion, ô tio. O que você tem pra dizer desse povo aí? Os comentários muito... Olha. É como eu falei, cara, tem histórias que eu guardo pra mesa do bar, porque quando eu conto na internet ninguém acredita, né? Inclusive até no meu canal foram me xingar lá, cara. Fiquei tipo, ah, foda-se, fale bem ou fale mal, mas fale de mim que dá ibope. Não, mas o seu canal cresceu não, bem. Eu não sou Jaspion, não. Eu infelizmente tenho anos de experiência em algumas áreas de migués por aí, sabe? Conheceu mas, muito não, migué. Cara, assim, eu tô falando pra vocês porque eu conheço Sociedade Primitiva, já tem quase mais de um ano já. Eu sei que o próprio Hernani fica puto pra caralho quando mentem pra ele, tá entendendo? Aqui é compromisso com a verdade acima dos sentimentos, tá ligado? E é isso que eu quero apresentar. Se eu falei uma coisa, se você acreditar, beleza. Se você não quer, eu não posso fazer nada. O que a galera caiu que bem digo, em cima tá foi a história do que você trocou a bebida. Aquela a galera sabia, realmente ficou empucada. Sabia que eu falei isso. Por isso mesmo, cara. História que eu guardo com a mesa do bar quando eu conto na internet, ninguém acredita. E ô Felipe, o povo também deu muita risada com as histórias suas lá do assalto com o dedo, hein? Mas rapaz, essa aí eu tenho certeza que já aconteceu, a galera me conta e fala que já aconteceu, mas eu não acredito, porque eu acredito, a primeira coisa que você tem que fazer é você pensar... Não, mas o assalto com o dedo é real, isso eu existe. Eu acredito na criatividade do brasileiro. Existe, o negócio do assalto com o dedo existe, mas é verdade. É mais comum que vocês imaginam, eu já caí nessa porra já, cara. Não, cara, até porque eu próprio quando, pô, eu lembro até hoje, quando eu voltava da escola com os amigos meus, um brother meu, ele zoou com isso. Ele pro carro, passou do lado dele e começou a cair no chão, rolar, não sei o que. Só que, óbvio, não foi pra roubar, mas pra zoar o motorista. Então, acredito que alguém já usou isso pra roubar alguém, entendeu? Bom, gente, dando seguimento na nossa lista, então a gente parou no 12º golpe, que é o golpe do extravio do cartão de crédito, que eu já vi algumas vezes, não sei se vocês já viram, vamos ver. O bandido rouba do carteiro da caixa de correspondência da vítima as cartas do banco com o cartão de crédito. que é clonado e depois enviado ao dono, que nem desconfia até receber o primeiro contato. O golpista ainda telefona para a vítima, passando-se por funcionário do banco, pedindo que ela confirme o número da senha. Dica: entre em contato com a operadora do cartão de crédito ou com o banco. Isso aqui é o seguinte, eles falam, até queria saber, fazer um, se vocês fizessem um comentário, que eles dizem o seguinte, que você nunca deve, por exemplo assim, se ligarem pra você, falar que é do Itaú, que é do Bradesco, você desliga e liga de volta no Bradesco, no Itaú, na caixa. Porque quando você tá recebendo a ligação, você tá muito vulnerável. Isso aí serve pra tudo, gente. Claro, Tim, Oi. Se eles ligarem pra você, eu pelo menos sigo isso. Eu desligo e ligo lá na operadora, ligo lá no banco, no que... Porque quando você tá recebendo a ligação, você tá muito exposto, muito vulnerável. Como é que você vai passar senha, data de nascimento, CPF pra uma pessoa que tá te ligando assim? Qual que é a sua opinião sobre isso? Primeiro, antes de tudo, Felipe, qual que é a sua opinião sobre isso aí, Felipe? Eu creio que é justo você fazer isso, de quando você recebe uma ligação, você desligar e confirmar com o operador de verdade. Afinal, você não sabe quem pode adquirir o seu número. E hoje em dia é muito fácil adquirir o número de celular alheio. Muito fácil. Mas também, muitas vezes, só um número oficial de operadora que te liga. Então, você ter o número já da operadora decorada, da sua operadora, torna as coisas muito mais fáceis. Porque se for um número diferente, aí você já suspeita de que possa não ser seu operador. Ô, Tio Will, você chegou a ouvir falar disso? E outra coisa, quando as pessoas te ligam, Tio Will, de empresa e tudo, como é que você age? Você já viu esse negócio de roubar carta, roubar correspondência? Rapaz, esse é um golpe que eu tenho certeza que nunca vai acontecer comigo, porque eu tenho uma ansiedade com esse negócio de falar em telefone. Eu vejo a porra do número do Santander, eu desligo, cara. Eu não atendo. Por que, tio? O cara do Santander... É porque eu sei que eles vão me cobrar, isso é um negócio que vai me deixar estressado. Eu já vivo estressado naturalmente. Eu não preciso de mais estresse na minha vida. Então, o cara pra ligar pra mim, eu só atendo ligação que tá na minha agenda. Porque eu sei que a pessoa tem meu número, eu sei que a pessoa tá ligando por causa de emergência. Ah, sim, eu também tenho dessa. Então, aí eu pego, tipo... O cara pra ligar pra mim, cara, ele tem que ser muito filha da puta, cara. Tem que ser muito filha da puta, porque, assim, ele vai dar o azar de conversar com alguém mais filha da puta ainda. Assim, eu não tenho uma coisa pra falar desse golpe, mas eu vi, tava vendo a lista aqui, tem um outro que eu tenho uma história ótima, mas prossegue. Mas esse negócio de roubar carta, gente, vocês ainda veem muito carta? Isso? Rapaz, eu conheço a história de um carteiro que já foi assaltado, cara, mas esse negócio de... É que parece que eles não é mais carteiro que entrega, né? Eu nunca vi mais carteiro fazendo entrega de coisa de banco. Será que não? Acho que sim, tio. Ah, eu não sei que eu esteja encontrando os carteiros errados, cara. Porque... O quê? Que eles não fazem mais entrega de banco? Entrega de coisa de banco, eles estão fazendo? Sim, e fazem. Sim, eu todos os cartões que eu pedi, eu recebi. Nossa, assim, coisa de extrato, coisa assim? Sim, eu, pelo menos aqui em casa recebe. Você vê como é que carteira é filha da puta, né? Pra entregar a conta, filha da puta entrega. Agora, quando eu preciso das minhas encomendas, tem que ir lá da cidade buscar. Quando o cara... Ah, gente, só pra não perder aqui o fio da meada rapidinho, não é esse aqui, mas é só pra não perder o fio da meada. Porque um ouvinte falou nos comentários, é importante a gente comentar, eu queria saber se algum de vocês dois tem história disso. O ouvinte escreveu nos comentários que é o golpe do correio, aonde a pessoa se passa por você pra receber a sua encomenda e levar embora as suas coisas. Você já viu isso aí, tio? Ah, já aconteceu comigo aqui, viado. Puta merda. Como é que foi? Seguinte, aqui onde eu moro é uma vila, né? Aí, assim, volta e meia tem nego que recebe pra mim. Eu sei quem que recebe agora. Aí, só que um belo dia, o que aconteceu? Eu tava esperando, era um jogo, né, de videogame. Aí o bagulho deu no celular que foi entregue. Eu não recebi, cara, tô na rua. Quem que recebeu? Tá, beleza. E pra procurar quem foi? Aqui tem tipo uns 15 quartos, tá ligado? Aí eu fui batendo de porta em porta. Você recebeu? Não. Você recebeu? Não. Você recebeu? Não. Ninguém recebeu. Alguém aqui recebeu, mas ninguém recebeu. Deu 2 semanas depois, alguém pegou e se mudou. Suspeitei imediatamente quem que foi. Como assim? Não entendi. A pessoa se mudou por causa de medo? Não, eu acho que não foi por causa de medo. Acho que ela tava pra sair mesmo, tá ligado? Então, vou zoar então. Um ladrão. É? Pegou, levou um negócio meu, cara. Você não pegou de volta? Não peguei. Vou fazer como? Depois que você chega no correio, o correio entregou. Ah, tá entregue, foda-se, tá ligado? Mas eles não tem um pingo de responsabilidade, né, cara? Nossa, fé da putice isso aí, cara. Você chegou a ver isso aí, Felipe? Não, eu nunca tive uma entrega errada, na verdade. Eu encomendo muita pouca coisa pela internet. Nunca me aconteceu. Eu também não confio em comprar nada na internet, não confio. Ô, gente, próximo golpe. Diz que isso aqui tava sendo aplicado muito em carnaval. Pra aquele povo que fica com isopor vendendo as coisas. Aquilo lá diz que é um perigo, gente. Sim. Olha isso aqui. Golpe do chupacabra para clonagem de cartão. Trata-se de um aparelho, muitas vezes fabricado artesanalmente, colocado em caixa eletrônico por estelionatários. O chupacabra guarda todas as informações do cartão que passam por ele. De posse dos dados do cartão da vítima, os bandidos podem retirar a quantia que quiserem da conta da pessoa. Dica, fique atento ao dispositivo onde o cartão é inserido. Se ele estiver frouxo... Caralho! O que o tio Will falou no outro. Caralho! Falei isso que eu ia falar. Caralho! Eu falei isso no programa passado. Tio Will bateu lá no outro programa, acertou aqui. Uau, aqui. Se ele estiver frouxo ou tiver fios à mostra terminal, pode estar fraudado. Mas é, esse aqui, tudo bem. Ele falou do caixa eletrônico. Eu sei que o tio Will já vai falar, mas... Só fazer um comentário, gente. Maquininha... É, essas maquininhas esquisitas, não é bom passar cartão, gente. Aí é bom você levar o dinheiro, porque eles dizem que essa turma do isopor de carnaval, que fica com isopor em evento, show, diz que aquelas maquininhas, muitas delas são fraudadas. Sim. E vão pegar os seus dados. Você tem alguma informação sobre esse negócio das maquininhas armadas, ô Felipe? Você sabe alguma coisa sobre isso? Eu tendo a ser muito precavido com essas coisas, né, Nani? Eu não tenho cartão de crédito, eu só tenho cartão de débito, e eu nunca utilizo o meu cartão de débito pra nada, né? Eu sempre retiro dinheiro e com tudo que eu faço eu utilizo dinheiro vivo, justamente por... Mais por questão de praticidade e também por questão de justamente evitar esse tipo de golpe. Por exemplo, carnaval, festa, qualquer coisa assim, eu sempre utilizo dinheiro vivo. E você, tio, o que você tem sobre história de maquininha esquisita que você já viu alguma vez, você suspeitou? Ó, conta aí. Eu nunca vi, assim, pessoalmente essas histórias. A gente vê mais na mídia mesmo. Mas isso aí que o Felipe falou mesmo, o meu cartão, eu uso o cartão mais pra mercado e compra pequeno em mercado que eu confio. Agora, esses caras de rua, bicho, sem condição, tá ligado? O maluco tá ali no meio do nada. Não, é o cara, assim, não desmerecendo o vendedor ambulante, pra ele é um trabalho honesto como qualquer outro, tá ligado? Mas, pô, o cara tá lá, é um cara que você nunca mais vai viver na sua vida. Você não tem um meio, como eu odeio o Estado, infelizmente um meio do Estado você ir atrás, tá ligado? Do cara se ele passar a perna em você. Então, assim, esses caras de ambulante, tipo, camelô mesmo, camelô. Camelô agora tá começando a ter, tá ligado? É uns caras que já não dá pra passar o cartão. Você não confia? Ah, não dá pra confiar não, tio. Dá pra confiar não. Mas já aconteceu de você ver uma maquininha esquisita ou nunca? Não, nunca, graças a Deus, nunca dei esse azar, não. Sabe por que eu tô te perguntando isso, tio? Mas lembrei de uma situação aqui. Que pode falar. Eu vi uma foto um tempo atrás, provavelmente é verdade o negócio, um mendigo, cara, com uma maquininha de cartão. Mas eu juro por Deus, cara. Mas essa é só a foto que eu peguei, tudo, acho que essa foi de até... Flanelinha, mendigo. Não, era um mendigo, cara. Um mendigo com a porra de uma máquina de cartão no meio do semáforo pedindo dinheiro pra passar cartão. Não, esse dia mesmo eu vi uma foto. A igreja, mano, o pastor lá falando, quem for. Uma placa na igreja lá, quem for pagar dízimo em cartão, a máquina do lado do púlpito. Tem. Vai, mesmo. Passa o cartão lá. Inclusive tem um vídeo. Tem um vídeo que o Feliciano. Do caralho. Inclusive tem um vídeo do pastor Feliciano, isso é público, não é só eu que tô falando. É que o Feliciano, ele afirma com todas as letras, ele afirma, quem quiser tiver curiosidade, procure. No dia lá do dízimo, uma mulher deu o cartão pra ele, e ele falou assim, ó, fulana deu o cartão, mas não deu a senha. Aí depois Deus não ajuda, mas... e Deus é ruim. Que mundo. Pô, tá sacanagem. Eu vi esse vídeo, agora que você falou, eu lembrei. Cara, é muito imundo, cara. Não, então, eu vou falar assim, esses caras aí de rua, tio, sem ter como condição de usar cartão não, cara. Sem condição. Sabe por que eu tô te perguntando se você já viu máquina esquisita? Porque tem umas máquinas modernas. Eu queria perguntar pros vocês dois se vocês já viram. Eu passei o cartão nessas máquinas modernas. Nunca tive problema. Não tô falando a isso. A moderninha pra vocês. Da propaganda? Mas é porque eles lançaram um monte agora. Tem umas que, por exemplo, é uma pequenininha que o cara, a nota fica no celular. Tem uma que. Tem uma bem pequenininha que cabe só o cartão e aí a nota sai no celular. Tem umas modernas aí, será que essas máquinas... Então, essas máquinas modernas, a gente pode confiar? Qual que é a sua opinião sobre isso, tio? Ó, cara, até agora eu já peguei uns taxistas aí, volta e meia, nunca tive problema até então, mas confio e desconfiando, tá ligado? Ah, porque, assim, entendi. O taxista, ele tem ali os registros dele, pá, é fácil pegar, entendeu? Agora, se fosse um qualquer Zé Ruelo, tipo, aqui no meu bairro, aqui no bairro tem lotação clandestina, né? Eu sei, eu já usei isso. Então, eu usei pra comer uma mulher aí. Eu não sei se eu vi errado, tá ligado? Porque eu não bebo pra evitar problema. Eu não sei se eu vi errado, mas eu tava caminhando perto deles, eu olhei dentro de um carro, tinha uma maquininha ali, cara. Então os caras, acho que eles estão começando a usar, cara. Ah, entendi. Inclusive chama alternativo. O povo pega ali, o povo pega ali no estacionamento. Ô, deixa eu voltar aqui. É, o próximo, gente, ele é muito importante. Eu sei que vocês têm história sobre isso aqui. Por favor, tio Will, por favor, Felipe, falem tudo. Eu tenho muita coisa pra falar. Golpe da falsa mensagem de celular. Estelionatários mandam mensagens para o celular de várias pessoas em nome de empresas, emissoras e TV, afirmando que o dono daquele aparelho ganhou um carro. A condição para levar o prêmio é comprar créditos de celular ou mensagens do tipo: preciso falar com você urgente. Quase caí nessa daqui. Mas tudo é uma farsa. Se você retorna, pode cair no golpe do falso sequestro ou outro. Dica: ligue para a empresa ou emissora checando a existência da promoção e da veracidade do prêmio. Não compre nenhum produto, nem passe códigos de crédito de celular para ninguém. Deixa eu falar algumas coisas. Gente, eu sei que você tem muita história sobre isso, tio Will. Eu sei que você tem muita história sobre isso, Felipe. Eu quero que vocês contem tudo, porque isso aqui é muito importante. E a versão 2.0 desse golpe é o WhatsApp que está sendo aplicado aí. Gente, o negócio é o seguinte. Vamos supor que o nome da minha ex-mulher fosse Maria. Aí, o filho da puta do estelionatário mandou uma mensagem pra mim assim: Hernani, aqui é a Maria. Mas ele chutou o nome. Só pra vocês entenderem, ele chutou um nome. Hernani, aqui é a Maria, preciso falar com você urgente. E eu com o cu trancado falando assim: o que que a minha ex-mulher quer comigo, meu Deus do céu? Ah, meu Deus do céu, o que que quer comigo? Aí, quando eu fui ver, era golpe, era tentativa de golpe. Filho da puta. Bah. Outra coisa. É, golpe do prêmio. Faz tempo que eu não vejo ter, mas até 3 anos atrás estava comum. É, aqui é o SBT, você ganhou um prêmio. Papapá, papapá. Aí diz que o golpe era assim. O tio Will já deve ter mais informação sobre isso. Diz que o golpe é assim. Ele vai e fala pra você: olha, pra você ganhar o prêmio, você tem que ir e comprar uma Coca-Cola. Aí, o produto não faz diferença. Então você tem que comprar uma Coca-Cola, uma bolacha Traquinas e colocar R$15 de crédito do Tim. Aí você, fazendo isso, você ganha o prêmio. Aí a pessoa vai lá, compra a Coca-Cola, compra a Traquinas e põe o crédito no celular do bandido que tá no presídio. Como que esse celular chega no presídio? Ou porque eles pagam pra uma turma, que eu não vou dar muito detalhe, mas a turma lá arruma pra eles lá. Ou então esse celular vai via anal ou via vaginal, que vocês sabem disso aí, não é segredo pra ninguém. A famosa bolseta. Exatamente. E aí, pra eles conseguirem o crédito, pra eles usarem a internet lá e tudo, então eles aplicam esse golpe pra turma aqui comprar o crédito e pôr pra eles. Esse que é o golpe. Vamos por partes aqui. Ô Felipe, você chegou a sofrer o golpe da falsa mensagem? Parente seu chegou a sofrer? O que você tem pra falar sobre isso aí? Olha, eu acho que todo brasileiro já teve a oportunidade de cair num golpe desse, cara. Porque esses caras não cessam um minuto de mandar mensagem, pelo menos, alguns anos atrás, né? Eu até hoje, de vez em quando, recebo algumas mensagens desse tipo. Eu até tava verificando aqui pra ver se tinha algum recente. Eu vi que tem um de 1º de março agora de 2020, você acaba de ganhar R$130 em tal site de crédito tal do tal. Utilize agora ou você... E aí eles falam, né? Você tem 10 dias, senão você perde o benefício, não sei o quê. Sim. Mas eu... Cara, se dependesse dessas mensagens, eu já tava bilionário, porque todo produto que você imaginar que tenha no planeta Terra, eu já ganhei através dessas mensagens. E é engraçado porque eu acho que... É possível que todos os anos que eu tive celular, todos os DDDs do Brasil já me mandaram, já ganhei algum prêmio. Todos os estados brasileiros eu já ganhei alguma coisa. Casa, carro, avião, eu já ganhei até bicicleta, patins, entendeu? Mas agora, pra gente que é mais novo esse negócio, assim, a gente só bate o olho e fala é golpe. Tanto que eu deixo meu SMS, eu nunca uso SMS. Entendeu? Nunca usei, nunca vou usar. Mas agora, pra quem é idoso, eu creio que sejam as pessoas que são mais suscetíveis a cair nesse golpe. Idoso é imã de golpe, cara, pelo amor de Deus. Em todos os golpes, principalmente os eletrônicos, até hoje, né, porque muitos estão começando a utilizar a tecnologia agora, são os mais suscetíveis de cair. Então eu tenho certeza que algum dos meus avós já deu crédito pra algum presidiário lá no Piauí, entendeu? E você, tio, o que você tem de história disso aí? Ó, esse aí que tu falou, cara, dos caras arrumar o número, eu, Me falaram, não sei se é verdade, mas vou supor que seja, que os caras pegam essas informações de número pra ficar mandando prêmio, os caralho. Parece que eles compram, cara, informação. Como? Eles compram, assim, todo mundo, nesse mundo virtual que a gente vive, a gente deixa um rastro, certo? Sim. É, já se perguntou como é que você recebe tanto e-mail de spam, tipo, aumente seu pênis aqui agora? Sim. Então, é porque você deixou um rastro online que alguém conseguiu traçar esse rastro até pegar o seu e-mail. Eu acredito que a mesma coisa seja com um telefone. Aí, tipo, em algum canto da internet tem um montuado de informação, tipo, número de telefone, e-mail, chega alguém lá, eu quero esse punhado de informação, toma 10 real. Aí, tipo, ele joga, pega essas informações que você compra, joga numa maquininha, essa maquininha, esse programa do computador, ele pega e manda um spam pra vários celulares, tipo, a mensagem, por exemplo, ah, você acaba de ganhar uma casa, eu recebi, você recebeu, o Felipe recebeu, todo mundo recebe essa mesma informação, por causa da maquininha, do programa que manda spam pros números de telefone. Aí eles encontram, mas o pessoal mais profissional que não pega os traços online, né, profissional aspas, geralmente os caras pegam aí, reforçando o que eu falei no último programa, porque as pessoas são burras e colocam cada detalhe das vidas na rede social, pegam em Facebook. O que nos leva diretamente pros golpes dos falsos sequestros. Que tá diretamente ligado, né? Que inclusive tentaram mandar esse migué em cima de mim. Não, mas calma. Ah. Não, sem spoiler, calma. Volta lá, tio, a falsa mensagem, você chegou a receber alguma, você chegou, lembra? Mesma coisa com o Felipe aí, casa, carro, comida quente na cama, os caralhos. Mas no começo você chegou a acreditar ou você nunca acreditou? Ah não, não sou tão idiota assim não, pai. E parente seu? Eu não sou tão sortudo assim pra um negócio ser bom desse jeito pra mim, tá ligado? O que eu gosto muito é que a maioria dos que eu recebi, eles nem tentam botar um português correto, entendeu? Isso que eu ia falar agora. Tudo, ou tudo em caixa alta, ou tudo misturado, alguns... Isso. É muito não, bom. O que acontece? Os caras, assim, isso aí aconteceu tem uns anos já, no comecinho do WhatsApp, tá ligado? Eu tô quieto no meu canto, mexendo no WhatsApp, eu recebo uma mensagem do número de São Paulo. Lá vem, merda. Aí o cara, nossa senhora, puta que me pariu, bandidagem, se algum bandido estiver me assistindo, por favor, me contrata, eu faço o golpe pra vocês, sério, de coração. Mano, os caras me, ó, vai ouvindo, os caras me pegam a imagem do SBT e fala que tá ligando da Globo pra falar que eu ganhei um presente, um programa no do Mais Você, um prêmio do programa Mais Você. Um bagulho cheio, cheio de erro de português. Já. Eu virei pro vagabundo e falei, irmão, seguinte, eu tô ligado que isso aqui é um golpe, pela puta que me pariu, se tu vai usar um golpe de um canal de TV, usa o canal certo na foto do WhatsApp, tá bom? Eu peguei o texto, toma aqui, ó, eu corrigi o seu texto inteirinho, copia isso aqui e manda, só não me enche mais a porra do meu saco. Esse do programa de TV também é famoso, acho que quando eu tinha uns 14 eu fui convidado pra participar do Lata Vé do Hulk, eu falei, mas eu nem tenho carro, rapaz. Deixa eu concluir aqui que o negócio do sequestro. Que isso aí, eu tava no trabalho uma vez. Não, mas calma, cara... vai vir, para, eu segura o spoiler. Então vai. O tio Pedro tá com fogo no rabo hoje, rapaz. Hoje eu tô fórico. Então vai. Tomei minha garrafa inteira. Mas vamos lá. É que nesse golpe do falso sequestro, o cara escolheu tipo a pior vítima do mundo pra fingir que era o sequestrado. A minha mãe. E a minha mãe já morreu. Aí ele ficou que nem um trouxa lá. Isso que eu vou contar por enquanto. A história toda eu guardo depois. Tá bom. Ainda só pra gente matar, o Tio Will falou um negócio com muita razão, quero dar os parabéns, que ele falou no primeiro programa, que ele disse, quando o negócio parece muito bom, mas é verdade, é porque não é verdade, porque é armação então. Mesmo. Gente, vou falar uma coisa pra vocês, eu queria que você fizesse um comentário, Tio Will. Tio Will, se você não assiste televisão, é aquilo que a gente tava falando sobre a esperteza do povo brasileiro. Se você não assiste televisão, você não mandou nenhum cupom pra Ana Maria Braga, se você não disputou nada, como é que a Ana Maria Braga ou o Mais Você vai dar um prêmio pra você? Isso aí não é... Será que não é o olho que é muito grande do povo pra cair nessas merdas, não? Vou falar uma coisa pra você, cara. O brasileiro, ele é um... Por mais incrível que pareça, ele é um povo sem esperança. Entendeu? Então, assim, qualquer luz no fim do túnel é aquele ditado, né? Pra quem tá se afogando, o jacaré é tronco. Tá ligado? E assim, eu falando Ana Maria Braga, eu vou falar pra você, se esse programa der a sorte de cair no ouvido da Ana Maria Braga, eu te amo, eu sou muito seu fã, por favor me leva no seu programa, mas enfim. Mas é isso que eu falei, cara, pra quem tá se afogando, o jacaré é tronco, tá ligado? A pessoa tá tão desesperada, às vezes no desespero, o cara vai dando tiro no escuro, uma hora ele acerta alguém desesperado o suficiente pra cair nesse golpe. Sim, e também tem toda uma questão de que os próprios programas contribuem para isso, porque muitos deles usam essa dinâmica de vamos escolher uma pessoa aleatoriamente, dentro de tantas, não sei o que, vão ajudar os pobres, vão numa casa aleatória, escolhem uma pessoa aleatória para ir no programa, e o pessoal fica, como o tio disse, esperançoso com isso, de que vai que é eu, né, dentre 1 em 3 milhões de pessoas em São Paulo, não, fui eu, e a galera acredita. Exatamente. Bom, gente, esse próximo aqui tá bem recente, diz que estourou um mega golpe, diz que foram 100 mil vítimas no Brasil, então eu vou dizer isso aqui, é muito importante. Golpe da clonagem do celular. Isso aí, recentemente, 100 mil números de WhatsApp foram clonados, isso é um perigo, gente, muito caramba. Cuidado. Golpe da clonagem do celular. Os golpistas copiam o número de série eletrônico de um telefone em uso e transferem os dados para outro aparelho. Dessa forma, passam a existir 2 telefones com a mesma identificação. A empresa operadora do serviço consegue perceber o problema quando começa a aparecer 2 ligações simultâneas do mesmo assinante. Mas quem paga a conta é o cliente. Dica, entre em contato com sua operadora caso alguém ligue para seu telefone e outra pessoa atenda. É um indício de que sua linha foi... Como é que é o negócio? Entre imediatamente em contato com a operadora. Caso alguém ligue para o seu telefone e outra pessoa atenda. Olha só. Linha cruzada. É um indício que sua linha foi clonada. Gente, recentemente estourou esse negócio aí, 100 mil telefones de WhatsApp foram clonados. Isso é um perigo. Caramba. A pessoa pode se passar, por exemplo, pelo Felipe e aplicar um golpe nos parentes do Felipe, por exemplo. Algum de vocês, vocês sabem alguma coisa? Eu não sei nada sobre esse golpe. Vocês têm alguma noção de como que é feito isso? Alguma coisa, vocês sabem? Posso começar? Por favor. Pode. Então... Eu não tô dizendo que é assim, mas eu tenho uma ideia que seja mais ou menos assim, cara. Que no negócio da mensagem falsa, os caras mandam um link, tá ligado? Aí nesse link, a pessoa... Ah, olha que legal esse vídeo, sei lá, de um cachorrinho. Aí a pessoa clica o link achando que é um vídeo de cachorrinho, vai ver essa porra desse link, abre e tá clonando os dados dele. Ai, ai, ai. Inclusive, eu vou contar pra vocês, isso é bem fácil de fazer uma pessoa cair, sabe por quê? Porque é o seguinte, no meu ramo lá... A gente não tinha rádio pra se comunicar, então a gente fazia grupo no WhatsApp pra informar um ao outro, né? Aí beleza, num belo dia eu tava conversando com um colega lá, aí eu passei, passou o WhatsApp pra ele, pegou pra mim o número errado. Não, perdão, eu passei no WhatsApp pra ele e acho que ele anotou errado, né? Ele anotou meu número errado, beleza. Aí depois de uma meia hora, umas 2 horas, eu, sem papo nenhum, eu encontrei com ele, você não me respondeu. Como assim eu respondi você, pô? Tô mandando mensagem pra você. Aí não, eu mandei mensagem pra esse número aqui, o cara pegou, falou um monte de coisa. Por que você foi grosso comigo e tal? O que que tá louco? Por que que eu fui grosso com você? Não sei o quê. Aí, não, olha aqui, olhei. Aí, mano, ele pegou e mandou mensagem pra outro número. Ele inverteu os sinais. Aí, nisso aí que entra o que eu tô falando. As pessoas pegam um número qualquer, tipo, mandam um número e tal, e a pessoa vai lá e lê sem sequer perguntar quem que é você e como você conseguiu o meu número. E tá aí ganhando. Às vezes tá dando uma informação importante. Exatamente. Aí por causa disso, o cara pega nesse negócio de mandar pra número desconhecido. Ah, olha o cachorrinho. A pessoa vai lá e olha o cachorrinho e toma no cu, clona os dados dela. Inclusive, estourou um outro negócio que o povo não tava sabendo. Eu caí nessa porra. Gente, vocês sabiam que aquele Face App, que era aquele aplicativo pra... Sabia, falei. Aquele Face App, que é aplicativo pra você pegar sua foto e fazer versão mulher, versão velho. Aquilo era um aplicativo russo. Isso não é teoria da conspiração, você pode pesquisar. Não, isso é... Era um aplicativo russo que ele foi feito com... O propósito dele era coletar dados, ponto. Aí fizeram aquela interatividade para que as pessoas baixassem e fornecessem seus dados. Tanto é verdade que quando você fazia a instalação do FaceApp, aparecia. Você autoriza esse aplicativo a coletar seus dados, não sei o quê. Aquilo lá foi para uma base de dados da Rússia, coletou todas as fotos, coletou todos aqueles dados. O que eles vão fazer com aquilo lá? Não sei. Estão com meus dados, estão com os dados de um monte de gente lá. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Só concluir uma coisa engraçada aqui, que todo mundo ficou chocado. Quando isso estourou, todo mundo ficou chocado, tipo, nossa, estão roubando os meus dados. Como se literalmente todo maldito aplicativo no seu celular já não fizesse exatamente a mesma coisa. Mas os outros também fazem isso, não, tio? Todos, pô, o Facebook pode saber a sua localização sem você estar ligado ao GPS. É verdade. Tem umas coisas muito sinistras, né, cara? Toda vez que você erra o seu... Sabe quem aí destrava o celular pelo dedo, digitando coisa? Toda vez que você erra a sua senha do dedo, a câmera frontal tira uma foto sua e joga no Gmail. Pode olhar lá, tá lá. Pelo menos na minha conta é assim. É, caralho, tem algum celular que tem essa função específica aí. Sim, o meu celular antes desse aqui tinha. Então assim, se os caras estão achando chocante um aplicativo roubar todos os dados, meu amigo, vocês não sabem o que os outros estão fazendo. Exatamente, justamente aquele... Ele tá toda a sua vida online e morar numa caverna. Sim, justamente aquele problemão todo que teve do Facebook em 2018, né? Que foi o grande caso em que o Facebook estava passando dados para aquela Cambridge Analytica, que estava fazendo várias pesquisas sobre as eleições e também que demonstrou como o Facebook usa seus dados para influenciar a forma como você pensa politicamente, dando certas postagens para você, sugerindo essas coisas, de acordo com aquilo que você faz, jogando para certos grupos, entende? E é muito macabro, porque tem duas experiências. Hoje mesmo eu passei por uma experiência muito esquisita, cara. Realmente, esses caras estão 24 horas ouvindo a gente, cara. Essa porra de celular, cara, tem que jogar na parede. Porque, olha só, eu tava olhando um vídeo, cara, aí falaram lá de uma briga que teve entre Boca Juniors e Sporting Cristal. Aí eu peguei e digitei, eu ouvi isso. Aí eu peguei e falei, vou procurar. Na hora que eu digitei Boca, já apareceu pra mim certinho. Boca Juniors, Sport Cristal. Eu falei, caralho, bicho. Eles ouvem, cara. Eles ouvem. Tô falando pra vocês, eles ouvem as conversas nossas, cara. E teve um gringo aí, maluco, que falou, ele ficou com o celular o dia inteiro falando, comida de gato, comida de gato. Com o celular desligado. Comida de gato, comida de gato. É. Aí ele ligou o celular e foi procurar um monte de anúncio, um monte de propaganda de comida de gato. Quer dizer, os caras, eles estão ouvindo a gente 24 horas, cara. Macabro, maluco. Tenho duas coisas pra falar disso aí. Não, pode falar, Felipe, enquanto eu tô procurando aqui. Não, só ia perguntar, onde é que você pesquisou o negócio do Boca e do Cristal? No YouTube. Você pesquisou YouTube. No navegador mesmo? Não, no YouTube. É. Não, mas pelo celular. Mas aí também tem aquelas questão de que o YouTube e o Google, eles sugerem os temas mais... Mas você não acha muita coincidência, momento, cara? Né? Você não acha muita coincidência? Depende. Se foi algo muito recente como essa briga de 71? Não sei. Pô, você não acha muito específico? Você digita Boca Juniors e aparece Boca Juniors Sport Cristal 1971? Estamos conversando de Boca Juniors, vamos ver. Não, apareceu Boca Rosa. Que bosta, nem sei quem que é essa. Isso. Bom, não, então, posso fazer minha parte? Por favor. Enfim, duas coisas que eu quero falar para os ouvintes. Tem um filme chamado Controle Absoluto. Esse filme é muito bom. Ele é basicamente disso que a gente está falando. É uma pequena plot. Tem um carinha lá, pá, o gêmeo, logo no começo, o gêmeo dele pega e morre. Aí beleza, uma IA lá na casa do caralho, que é que esse carinha, gêmeo do carinha que morreu, faça umas coisas para... Pra executar o plano da IA. Aí, nesse negócio aí... IA e inteligência artificial. Isso, inteligência artificial. Aí, nesse negócio, é apresentado no começo do filme que é a IA, ela escuta tudo, e usa tudo, ela pode controlar tudo que tem acesso à internet. E ela escuta tudo que você estiver ouvindo, se a bateria do celular ainda estiver conectada. Mesmo com o celular desligado. Assista esse filme, Controle Absoluto. É muito bom. Desculpa, eu dei um pequeno spoiler, que é uma IA, mas saiu de menos. E a segunda coisa que eu queria falar é que nesse negócio que os caras estão ouvindo, o que aconteceu? Teve uma vez que eu tava almoçando no serviço, e o meu colega do serviço tava do meu lado assistindo um YouTube chamado Pablo Escobar. Perdão. Ele tava ouvindo um documentário sobre o Pablo Escobar, pá. Beleza, aí eu tô mexendo no Instagram, né? O Instagram tem lá as propagandas dele, pá. Geralmente quando a gente fala esse negócio de propaganda é tipo uma meia hora depois que aparece, né? Mas enquanto eu tô mexendo no Instagram, apareceu... Te juro por Deus, uma propaganda de uma loja de camisetas em que a imagem da camiseta... Adivinha quem que era a imagem da camiseta? Pablo Escobar. Te juro por Deus. Rapaz, você não acha que é muita coincidência? Fala sério. Não é muita coincidência. Eu não sei se foi uma incrível coincidência, mas... Estranho, né? Muito estranho. Falando do bagulho falando sobre Pablo Escobar e do lado aparece uma propaganda com a cara do Pablo Escobar. Uma muito camiseta, estranho. Porra. Gente, o próximo, sim. Ele... Ah, sim, só uma coisa sobre clonar esse celular. Sim. É que isso aí que eu tive. Eu creio ter tido um caso parecido. Foi algo bem rápido. Não sei se foi exatamente essa questão da clonagem. Foi que um dia eu perdi o meu celular com chip e tudo. E aí e eu liguei imediatamente para a operadora de outro celular e falei assim: ó, eu perdi o meu celular, não sei o que, bloqueei o chip por enquanto para pegar outro, né? Para poder. Com o mesmo número para botar em celular. E aí, o que fez? E aí, o que aconteceu foi que quando eu recebi esse chip novo, com o mesmo número que eu tava utilizando, e coloquei no meu celular novo, de repente, quando eu abri, tinha uma porrada de conversa e contato que eu não sabia de quem era. Olha que bizarro, cara. Não, cara, foi bizarríssimo, porque eu liguei o celular, acessei meu WhatsApp, e assim, eu acessei o WhatsApp refazendo todas aquelas configurações, como se eu tivesse com um número novo. E quando eu acessei lá, apareceu um monte de conversa, algumas em inglês, outras em português também, e assim, que eu não tava entendendo absolutamente nada, e alguns contatos que eu não sabia o que que era, cara. Olha, eu deletei tudo, tudo e... Tem uma possibilidade mais ou menos plausível para isso. O que que acontece? Quando, assim, no Brasil, não sei se vocês sabem, de acordo com estatísticas, existem mais números registrados do que pessoas que vivem no Brasil. Porque às vezes tem muita gente com mais de 2 chips, 2, 3 chips no celular, pá. Aí o que acontece? Às vezes você deu a sorte de pegar um número que anteriormente havia sido desligado. Tipo, faz sentido mesmo. Por exemplo, um número pré-pago, eu tô falando assim por cima, eu nunca ouvi falar disso, eu tô fazendo a previsão mais plausível. Às vezes foi um número que eles pegaram, um número pré-pago que tava desligado, né? Aí eles pensaram, vamos reutilizar, porque esse aqui já tá desusado, já tá desconectado, né? Aí você acabou recebendo tudo que tinha de conversa do usuário anterior. Uhum. É uma possibilidade. É uma possibilidade sim, cara, eu acho bem plausível, só que o problema é... que quando eu acessei meu WhatsApp, tinha algumas conversas antigas de quando eu tinha perdido meu celular. O problema foi que tinha novas conversas. Bizarro mesmo. Ih, rapaz. Entendeu, cara? Aí que eu achei bizarríssimo, porque se o número tivesse desativado, não teria conversa nova, porque o número já estaria desativado. É, então, pouco teria as mesmas conversas que eu tinha quando eu perdi meu celular, cara. Mas eu liguei para a operadora para averiguar, e sendo que não tinha nada, eu ignorei. Até hoje não me ocorreu nada. Tá tranquilo. Até porque eu tive que mudar de número novamente, mas é bizarro. Bom, gente, o próximo golpe foi, inclusive, recentemente, o Sérgio Moro caiu nele. Fizeram uma engenhoca para pegar uma senha do Telegram dele, que tem um pouco a ver com isso aqui. Golpe da senha pelo telefone. Alguém liga para a casa da pessoa dizendo ser funcionário de um banco que ela tem conta. Não se sabe como o golpista descobre a data de aniversário e a agência da vítima, mas imaginamos como, e você também. Como uma boa conversa, convence o correntista a digitar no aparelho do telefone a senha do cartão magnético. Dica, nunca revele sua senha para ninguém. O que eles fizeram com o Sérgio Moro foi o seguinte. O Telegram, ele manda a senha para você... você pede a senha e eles mandam a sua senha. Quando você esquece a senha, eles mandam pra você via ligação telefônica. O que o malandro fez? Os caras fizeram. Eles ligaram pro telefone do Sérgio Moro pra que a ligação do Telegram caísse direto na secretária eletrônica. Depois eles ligaram lá na secretária eletrônica e resgataram a senha do Sérgio Moro e fizeram aquela cagada toda, soltaram um monte de coisa na internet. Merda. Agora, esse negócio deles ligarem pra você dizendo que são de banco, então que precisa dos seus dados, inclusive eles estão tocando terror, viu? Eu não sei se você já viu isso aí, ô Felipe, tio, eles fazem assim, eu já vi isso aí, eles ligam e falam assim, ó. Tio Will, o negócio é o seguinte, sua conta está para ser, por exemplo, eles ligam falando que é da Claro, da TIM, seu chip está para ser cancelado, você vai perder o seu número, a única forma vai ser você confirmar agora pra gente aqui os seus dados e tal, pra tocar o terror na pessoa, pra obrigar a pessoa a passar os dados. Você chegou a ver alguma coisa parecida com isso, desligarem assim e falando que é do banco? Algum de vocês já chegou a ver alguma coisa parecida com parente, com as coisas? O que vocês têm pra falar sobre isso, gente? Já, muitas vezes. Já aconteceu com muitos familiares meus, até comigo. Mas, no entanto, eu acho esse golpe até, se você estiver atento, fácil de evitar. Porque nenhum operadora, banco, o que for, eles já sabem a sua senha. Eles já têm todos os seus dados. Eles não precisam confirmar quem você é ou pedir. Eles não podem requisitar que você confirme quem você é. É justamente o contrário. Você, quando liga para eles... Aí sim eles precisam confirmar contigo, eles pedem alguns dados, algumas coisas, justamente para saber se é realmente você mesmo que está ligando para eles, que você requisitou o serviço. Entendeu? O contrário não ocorre. Não pode ser, o banco não pode se ligar e falar, não sei o que, a gente está fazendo um processo de imprensa da sua senha. Entendeu? E nesse caso fica bem fácil de evitar golpes desse tipo. Certo, mas já chegaram a ligar para você ou para os seus parentes, Felipe? Já. Para mim já. Eu, pelo que eu falei, eu não dei bola, eu simplesmente... Foi com essa historinha do terror que eu te falei, que eles ligam falando que vai cancelar sua conta, essas coisas, você lembra ou não? Sim, não, eles ligam, eles mandam SMS, entendeu? Eles mandam tudo. Alguns parentes meus já caíram, né? Só que como muitos deles são paranoicos também, só que a diferença é que eu desligo logo, eles ficam dando trela e vendo... Até onde vai? Do que se trata. É, vendo até onde vai. E você, tio Will, você chegou a cair nisso, você viu parente, amigo cair nisso, o que você tem pra falar sobre esse golpe? Ah, eu não sou tão burro pra cair num golpe desse aí, mas eu também não conheço quem caiu, mas eu consigo pensar num jeito assim de você evitar esse tipo de golpe. Por exemplo, vamos supor, a Claro pega e liga pra você, vamos cancelar sua conta. Ah, pera aí, só um minutinho. Estamos numa era moderna, a gente pode ver essas coisas na palma da mão, né? É, uma coisa que eu posso recomendar pra quem tem, por exemplo, eu tenho conta na Claro, né? Deixa no celular o aplicativo da sua operadora, que lá tem todas as informações relacionadas à sua conta. Se a conta tá em atraso, se a conta tá paga, se tem boleto em aberto, tá tudo lá, cara. Então ninguém vai chegar pra você, nós vamos cancelar a sua conta e foi que foi. Meu amigo, pera aí, vamos conversar. Também não tem sentido, né? Banco, não tem sentido. Assim, se você é uma pessoa adulta, acho que você sabe das suas contas, né? Então, se você sabe, se você sente das suas contas, você não vai cair numa conversa de um terceiro que não sabe nada da sua vida. Concordo. Outra coisa, banco também. Se bem que banco eu não posso errar, porque eu nunca tenho a ligação do banco. Capaz que o Santander vai achar outro meio de achar comigo, não sei, mas enfim. É, coisa de banco. Os caras sabem, eles sempre vão falar, eles sempre começam o mesmo migué. Essa ligação está sendo gravada para a sua segurança, senhor. Musiquinha do Titanic tocando de fundo. Aí você espera umas 3 horas na linha pra conversar e fazer um monte de coisa que você poderia ter resolvido pelo aplicativo. Só que aí você tem que tomar... Sim. Só concluir aqui. O de celular, porque eu já vi uns meios aí, inclusive, né, devia ter falado daquela, mas eu vou falar agora. Os caras não só clonam o celular, mas como eles conseguem instalar uma merda através de link que você clica, eles conseguem instalar uma merda no malware que ele tá transmitindo ao vivo pelo... a tudo que você tá no seu celular. Então, tipo, e é aí que os caras podem fazer chantagem. Por exemplo, você tá lá, os caras, vamos supor, você foi besta, você clicou no link, né? Instalou a porra do malware. Tudo quanto é senha que você digitar, tudo quanto é conta que você acessar, putaria que você acessar, tudo quanto é conversa que você receber, vai estar sendo gravado e transmitido pros caras. Mas isso aí é nível profissional, tá ligado? Não, isso, mas isso aí que você tá falando, recentemente estourou. É, tem um... Diz que tinha uns gringos. Aconteceu com o Sérgio Moro, né? Diz que tinha uns gringos aí, gente, que tava fazendo isso aí que você falou, tio. Eles arrumavam um jeito de pegar todas as suas senhas e travava tudo. Aí ele virava e falava pra você assim, mandava uma mensagem cordial no seu e-mail falando assim. Por exemplo, vamos supor, ele travou tudo seu, tio. Travou seu Twitter, travou seu Instagram, travou seu Facebook. Ele mudou a senha de tudo. Aí ele manda uma mensagem cordial pra você assim. Isso aí, eu conheci uma pessoa que caiu nisso, gente. É, ele manda uma mensagem assim pra você. Não, tio Will, nós somos da empresa tal, tal, tal. É, nós somos aqui sediados em Hong Kong, ou então algum país eco longe. E aí eles falam, o negócio é o seguinte, para que você tenha suas senhas de volta, nós precisamos de um depósito de tantos R$1.000, $1.000, para que você possa ter acesso novamente. Inclusive, a título de curiosidade, existe um canal que recentemente sofreu este golpe que o tio Will tá falando. Esse mesmo golpe, que é o... Nossa, um canal não, foram vários canais. Vários, vários. Que um deles que caiu foi o S-Nestalgia. Foi exatamente isso que você falou, tio. O cara, era pra testar um programa, quem tá dentro da comunidade gamer sabe como é. Sim. É pra testar um negócio parecido com o Stadia. Só que criado por russo. Aí os caras iam lá, baixavam o programa, os caras hackeavam a porra do canal, o cara perdeu o canal. Um monte de canal caiu nisso aí, cara. Canal grande. O cara era de canal. Canal grande. Perigo isso, cara. Sim. E o cara queria, tipo assim, R$10.000 pra devolver o canal, entendeu? É? Tipo assim. O cara também é muito lerdo, né? Vamos falar a verdade, né? É burrice isso aí, né, cara? Será, cara? Mas será que você não cairia? Ô, tio, se aparecer um cara pra você falar assim... Eu sou idiota, mas não tanto. Pera aí, tio, se aparecer um cara falando assim pra você, Tio Will, eu sou um grande empresário, eu gostei do seu conteúdo. Vamos fazer aqui o roleplay agora, o RPG aqui. Eu sou o golpista. Bom, eu quero saber o que você ia falar. Vamos ver, então. Vamos ver se o tio Will é esperto. Eu quero ver como é que ele vai fazer. Tio Will, o negócio é o seguinte, eu sou um grande empresário, eu tô disposto a investir... Inclusive, já apareceu um cara aqui falando que ia comprar o meu programa e tal. Mas deixa eu voltar. O cara... Aqui, tio Will, eu sou um grande empresário. E eu achei muito bacana seus vídeos. Gostei da sua forma como você fala. E, tio Will, eu tô afim de investir uma grana no seu programa. Só que é o seguinte. Vamos fazer uma reunião, eu e você. Esse foi o golpe que o cara do NS Nostalgia caiu. Vamos fazer uma reunião, tio Will. Só que eu não confio no Skype, não confio em nada. Eu vou te mandar aqui um link, tio Will, onde você vai poder conversar comigo. Clica nesse link aqui pra gente conversar as negociações, pra gente fazer negativo. Um contrato. E aí, o que você vai fazer? Negativo. Como eu falei, vou repetir. Se o negócio é bom demais pra ser verdade, é porque ele é. O que você ia fazer? Fala aí. Não, faz conta que eu sou empresário, você vai fazer o quê? Ó, senhor empresário, muito, agradeço muito aí a oferta, mas eu confio no olho a olho. Então ou a gente conversa, ou a gente resolve isso aqui agora, pelo Skype, numa video call, ou a gente encontra pessoalmente. Eu vou estar armado, só pra deixar bem claro. Eu não confio, cara. Eu não confio em Link, mano. Eu não confio. Que é bom demais pra ser verdade, é porque é. Entendi. Não dá, cara. Bom, ficou faltando alguma coisa, gente? Ficou faltando alguma coisa? E podemos seguir? Podemos seguir. Bom, golpe do e-mail. Os golpistas maliciosamente enviam ataques conhecidos como spear phishing e são enviados especificamente para você e não para milhões de usuários. Contém seu nome, dados, ao receber ao abrir o e-mail, seu computador é hackeado. Consequentemente, seus dados serão expostos, senhas, fotos íntimas, etc. O falso e-mail tem a ver com o golpe do príncipe nigeriano que a gente falou no outro programa, que inclusive convidou muita risada. A questão do falso e-mail, primeiro vou perguntar pra você, que eu sei que você já é maluco, então vou perguntar pra você já de uma vez, tio. Falso e-mail, tirando aquela história que você contou do príncipe lá, você chegou a receber muito falso e-mail e tentativa de golpe, e como que você reage com isso? É, cara, assim, e-mail, teve uma época, né, antes das redes sociais, que a gente compartilhava muita coisa por e-mail, era propaganda de... Propaganda não, era PowerPoint, prestação de PowerPoint feita por gente desocupada, tá ligado? Certo. E nessa brincadeira tinha muito... acho que foi ali que nasceu aquela história do... Sei lá, a Microsoft vai doar 25 centavos pra cada vez que esse e-mail for repassado pra todas as pessoas. Ah, vai tomar no cu, irmão. É só sub-raça que cai no negócio desse aí. Mas esse negócio de e-mail... Teve uma época, cara, eu não lembro exatamente... A história inteira, cara, que era um e-mail sobre a Olimpíada, e se você abrisse, tinha uma tocha, um desenho de uma tocha no e-mail, e se você clicasse na tocha, automaticamente queimava o seu computador. Vai se foder! Não, história que o povo conta, tá ligado? Não, então, nesses negócios de repassar e-mail, eu acabo ouvindo uma dessas histórias pra mim. Não sei se é verdade. Mas assim, em relação. Cara, bicho, tudo quanto é link que vocês abrir, que vocês receber. De estranho, não abre. Eu tive um problema no Facebook há uns anos atrás, lá pra 2012, eu cliquei numa porra de um link, eu não sei que link que era, se era putaria ou se era não sei o que, essa buceta ficou durante 3 semanas publicando na minha linha do tempo e marcando, tipo assim, fazia um post e marcava 50 amigos, depois fazia outro e marcava outro 50 amigos. Ah, tá tinha ligado? Mesmo, caralho, tinha mesmo. Tinha muito dessa porra, cara. Os caras que migraram do Orkut e vieram pro Facebook... Empestear, agora tá de boa, agora finalmente acabou essa porra, mas. Nossa senhora, mas que inferno que foi aquilo, viado. Tinha mesmo, cara. Verdade, macabro isso aí. Inclusive, eu quero falar um pouco mais disso aqui, mas tá no próximo tópico. Ok. Aí, ô, Felipe, você... falso e-mail. Golpe do e-mail, você chegou a receber. Conta um pouco sobre o assunto. O que aconteceu? Não, eu recebo muitos poucos e-mails. A maioria é aqueles spam bem. Bem chifre, você já... Aumente seu pênis. Não que eu tenha ficado. Esses aí. Esses bem, que você já identifica logo. Então teve uma época que o meu avô, ele pegava malware toda semana, cara. Toda semana tinha que formatar o PC, porque ele tinha que usar, devido ao trabalho dele, muito o computador. Só que ele entrou bem tarde nesse negócio de computador, então ele tá aprendendo ainda. Aí o que ele fez? Ele já começou mal, ele criou um Yahoo. Não é nem um Gmail. Cara, criou um Yahoo. E aí, cara, não sei o que é do Yahoo, mas eu acho que a quantidade de spam que um membro do que um cara que usa Yahoo recebe comparado ao e-mail é no mínimo 20 vezes maior. Porque eu nunca vi uma caixa de spam. Mas tanta merda, nunca vi tanta merda, cara. E naquela época, quando eu ia lá, eu via ele mexendo. Rapaz, era cada besteira que aparecia, era nem o que mandava jogo, era nem o que mandava esse negócio do pinto, era não sei o que lá, malware, não sei o que. É tudo, cara. E o negócio é que. Ah, idoso é muito inocente, cara. Principalmente o Cleiton, porque ele acha que ele não tá ligado nessas malandragens virtuais. Ele simplesmente clicava em tudo, link. Ah, porque tem um link disso aqui, de tal uma notícia que aconteceu, algo mirabolante que aconteceu. Geralmente é notícia de política, assim, que ele recebia. Ele clicava, bam, malware. Ai, ai, ai. Ó, eu Entendeu? Tô olhando pra minha caixa de e-mail aqui agora. Você pode ter uma coisa pra falar? Não, falar? Pode falar. Tá, eu tô olhando pra minha caixa de e-mail aqui agora. Bicho, o lixo eletrônico... O que tem de coisa de e-mail falso não se põe no papel, cara. Lê uns aí aqui, pra ó. Gente. Cara, Vou ler. Opa, vamos lá. Cliente BV Financeira S Cartões. Eu nunca ouvi falar de BV Financeira, cara. Estamos disponibilizando um aumento de limite pro seu cartão de crédito. Ah, muito obrigado. Pena que eu não tenho, né? Financiamento de veículos novos de PM. Eu nem carteira tenho. Empréstimo empresarial, garantia real, não tem empresa. Empréstimo pessoal, agradeço, mas passo. É liberado de acordo com o seu perfil. Aí tem um botão aqui, simule e contrate. Ó, oh, é ferro. Quando você abre o link pelo navegador do PC, se você colocar o ícone, a setinha em cima do botão aqui de clicar pra foder sua vida, no canto esquerdo inferior da tela vai ter um link. Vai aparecer sim, vai clicar. O link que tá aqui é da bit.do.sc, é um monte de número... Vou até fechar isso aqui que eu tô com medo de clicar, misericórdia. Colocar o mouse em cima já tá apodrecendo. Então, exatamente. Os caras pegam, eles usam aquele encurtador de link, pra esconder o site falso, pra esconder o site zoado. Olha só. Lê mais um aí, tio, esse foi massa, lê mais um aí. Vamos ver. A Rina Haman. Isso aqui em inglês vai ficar ótimo com o sotaque. Hello, my dear. I'm Rina Haman from Indonesia. I live in Hong Kong. So please reply me back for more discussion. Ah, vou responder mesmo. E aí, querido, como é que você tá? Banda nudes. Ô, gente, tem uma coisa muito importante que o golpe do falso e-mail, gente, isso aqui é foda. Isso aqui os ouvintes têm que tomar muito cuidado. Muita gente cai nisso aqui. É o falso... eles mandam um falso boleto pra você. Eles mandam assim pra você. Conta de... Como se fosse boleto de cartão de crédito. Ou boleto de conta de água, boleto de conta de luz. E o boleto é igualzinho. E... Só que o boleto você paga e faz o depósito na conta do malandro. Isso aí é o golpe do falso boleto. Pode pesquisar. Isso aí tá em alta. Tem muita gente caindo nisso aí, gente. Um perigo. Sim. Perigo mesmo. É interessante. Bom, o próximo, gente. Posso seguir ou ainda tem mais alguma coisa? Pode. O próximo é o golpe do falso site. Vamos lá. Estelionatários criam um site parecido e muitas vezes idêntico ao dos bancos. Sem perceber a farsa, a pessoa digita seus dados e senhas, revelando para os bandidos. Também há programas de espiões na internet que, ao serem baixados, copiam o que é digitado no teclado da vítima. Isso aqui chama... Spyware. Não, mas tem um nome pra isso aqui, é Ardamax Keylogger. Dica, só acesse sua conta bancária digitando o endereço no site na barra da navegação. Jamais confie em links. Nunca use computadores públicos como os de Lan House ou faculdades para acessar dados sigilosos. Gente, sobre isso aqui, algumas coisas. Vamos lá, rapidinho algumas coisas. O negócio de pegar a senha. Pra quem não sabe, existe um programa, chama-se Ardamax Keylogger. O pessoal usava muito na época do Tibia pra pegar a senha. Você punha o Ardamax na Lan House e chegava lá no final do dia. Já fizeram isso comigo pra pegar a senha do meu Clube Penguin, cara. Você jogava esse jogo? Que gay, cara. Gayzão. Respeita o Clube Penguin, pô. Respeita o Clube Penguin, pô. Tá tirando? Não. Ah, vai dizer o quê? Rabu Hotel era jogo de macho, Clube Penguin era de viada. Não vem com essa, não. Era totalmente contrário. Aí, cara, ele chama Keylogger, eles instalam na máquina e tudo que você digita, ele sai. Aí, o que que acontece? A única forma de você se prevenir nesse caso, se você, por exemplo, tem que usar um computador, ou de um computador de Lan House, essas coisas, dizem que a única forma de você precaver contra o programa pegar o que está sendo digitado, e faz sentido... É que você usar o teclado virtual, que é aquele que vai embutido no Windows. Você abre ali e digita pelo teclado virtual. Porém, dizem que os programas mais modernos já estão batendo foto. Se ele bater a foto, ele pega onde você está digitando. Então não vai resolver. A questão de não utilizar computador público. Eu vou começar primeiro com o que é mais conspiracionista, que é mais maluco, que é o Tio Will. Depois você fala também, Julio. Tio Will, a questão de computador público, Lan House, essas coisas. Você... É desconfiado, você tem história disso e negócio do falso site, você chegou a ver falso site, na época do Orkut, eu e o Hernani cheguei a ver, eles faziam um falso Orkut pra pessoa digitar o e-mail e a senha, e a pessoa digitava, o que você tem sobre isso aí, ô Tio Will? Ó, sobre usar computador de lan house, eu não tenho muito o que falar, porque eu vou aproveitar e defender que Club Penguin era do caralho. E eu só ia pra jogar na lan house, tá ligado? Era Club Penguin, Moon Online e Counter-Strike. A rede social, tipo, foda-se. Eu sempre fui rejeitado na vida real, vou fazer o que na rede social? Na vida online. Mas enfim. Aí, sobre esse lance, mas esse lance do Fosse Meu, eu tenho que falar assim, porque eu não cheguei a acessar o site porque eu não sou idiota. Mas teve uma época que tava mandando, assim, voltando um pouco do falso e-mail, né? É, dos links que eu recebi aqui, antes dos encurtadores de link existir, os caras não tinham como esconder o site. Aí o que acontece? Na época eu tinha conta no Banco do Brasil. É, aí os caras recebiam um e-mail. Se eu fosse uma pessoa leiga, eu teria caído. Mas acho que quem tem conta sabe que o site do Banco do Brasil é bb.com.br, né? Certo. Mas o link que os caras mandaram pra mim era bancodobrasil.com.br. Ah, olha, bem feito, ah, cara. Aí, eu peguei, eu quis dar uma investigada nisso aí, né? Aí eu fui numa lan house, eu peguei aquele link, olhei, abri o site do Banco do Brasil e abri o site do BB, o BB original. Bicho, idêntico, cara, idêntico, sem tirar nem pôr. Caralho. Não sei se está online ainda, deixa eu dar uma olhada aqui. Banco... dobrasil.com.br. Olha que eu tô. Olha a merda que eu tô fazendo. Eu tô acessando isso em casa. Vamos ver. É, agora acho que o Banco do Brasil tomou, cara. Porque na época, se você editasse bb.com.br, era o site oficial. E bancodobrasil.com. Não, nossa, errei, viado. Errei. Não era bancodobrasil.com.br, era bancodobrasil.com. .com. Era o .com que abria o site falso. Perdão, os ouvintes aí, é o ponto com que abriu o site falso. Aí do que eu abri, o link do falso e o verdadeiro, cara, era idêntico, sem tirar nem pôr. Entendi. Rapaz. Mas o negócio de usar lan house e outra coisa que eles estão falando, diz que se acessar o Wi-Fi por posto de gasolina, Wi-Fi de lanchonete, diz que tem como eles pegar as coisas também. Você é muito desconfiado com isso? Ou não, você é de boa? Ah, cara, eu sou de boa com isso aí, cara. Acho que o cara... pra acessar pelo Wi-Fi, assim, eu moro numa porra de uma quebrada, tá ligado? Eu não acho que vai ter algum gênio da criador do próximo Facebook que vai ter as vontade de fazer isso num Wi-Fi de posto de gasolina de quebrada, tá ligado? Quanto a isso, eu sou suave. Agora assim, o Wi-Fi que eu digo pra vocês evitar é o Wi-Fi de banco. Cara. Wi-Fi de banco, porra, é constantemente sob ataque, tá ligado? Mas pior que banco, eu vi na prática como é fácil quando você acessa um Wi-Fi alheio, o cara te desligar. Porque isso eu testei na casa de um amigo meu, porque ele manja de computação. E aí eu fui nessa casa do meu brother, levei o meu notebook pra gente jogar. E aí eu sabia que ele manjava umas paradas de hackear, e ele mandou assim: cara, entra no meu Wi-Fi rapidão. Aí beleza. Aí loguei lá, aí falou: ó, bicho, já descobri aqui teu IP, vou desligar teu computador remotamente. Que ele fez? Cara, vocês fizeram lembrar uma parada agora. O computador deu shutdown. Mas ele conseguiu? Conseguiu, ele me falou: ó, cara, vou fazer isso, agora vou fazer aquilo, agora teu computador vai desligar. Desligou, puf. Simples agora eu vou desligar assim? Pra internet, desligou. É, aí só, por exemplo, aí só o meu notebook ficava desconectado da internet e os outros não, entendeu, cara? Simples. Caralho, assim. Caralho, maluco. Eu não tenho a mínima ideia como é que ele fez, bicho. Ó, você fizeram lembrar de uma parada da hora agora, esse negócio de descobrir IP. Tem um canal de jogo, depois vocês colocam aqui, quem estiver me ouvindo, COD, COD, Drug Lord Prank. O cara, o que ele fazia? Ele pegava o IP das pessoas jogando online e ele fazia uma voz assim de africano. De africano. You, know the way. You must have a bullet to know the way. Ah, tá, sim, eu gosto muito desse cara. Aí eles ficavam zoando os caras, tá ligado? E os caras zoando ele. Aí eles, os moleques achando que era zoeira, pá. Aí ele falava: eu sei que você mora no lugar tal, no endereço tal. Ele, tipo, como assim? Eu sei o seu nome, fulano de tal. Aí o cara: caralho, como assim, maluco. Aí o maluco, ele aproveitando o sotaque africano: puia, balança, sonho, mulher. Tá fazendo voodoo pra você. Caralho. Sim, eu acho que, se não me engano, é African Drug Lord, que é African, só pesquisar isso aí, no Black Ops. Mas olha como é que a gente tá exposto então, maluco. Porra, pelo que vocês estão falando, a gente tá fudido. Cara, a privacidade não é mais um direito, é um privilégio. É um privilégio, sim. Cara. Sim, cara. E o negócio é, muitas das pessoas compartilham voluntariamente tudo isso nas redes sociais, cara, então... Cara, eu morro de vontade de deletar toda a minha vida online, cara, mas infelizmente é um mal necessário hoje em dia. Agora você já era, agora você tá com merda até o pescoço. É, agora já era. Não. Entrou no Facebook uma vez, fica no Facebook pra sempre. É? Não, mas o pior é o tio Will, que fica expondo as loucuras e insanidade dele lá no canal dele, né? De nada, humanidade. É, desse jeito. E, cara, essa questão de acessar em locais públicos, eu tenho muito amigo meu que já se fudeu por acessar coisa privada, por exemplo, coisa para pagar boleto, digitar informação em banco, resolver problemas pessoais, em questão, bancários, por exemplo, nos computadores da faculdade. Putz. Mas por que que se Putz, eu fudeu? tenho muito. Pô, cara, porque ele acessa as coisas lá? Aí beleza, aí desloga tudo. Chega um cara que manja um pouquinho de computação depois que ele usou, essas coisas dele tudo. Eu Galera tive, do por exemplo, curso eu de tinha um. ciência da computação? Cara, por exemplo, um desses meus brothers, ele simplesmente acessou as coisas dele lá, tranquilo. Aí saiu, ele tinha que resolver umas coisas lá no Santander, imprimiu um boleto, não sei o quê. Ele imprimiu, tinha uma lotérica perto da faculdade, ele foi lá, saiu andando pra pagar. E de repente, quando ele volta. Parece que a conta dele tá toda fodida, que Nossa. ele recebeu um aviso do banco de que tentaram sacar dinheiro da conta dele, tentaram comprar tal coisa no cartão dele. E aí? Caralho. Aí, graças a Deus, como foi recente isso, o banco hoje ele avisa, né? Né? Que nem, por exemplo, aquele caso do meu primo que tomou o golpe do Boa Noite dela, que o dinheiro dele sumiu inteiro da conta dele. Ele, o meu amigo, recebeu a notificação no celular de que tava tentando sacar dinheiro e que era uma quantia estranha e perguntou, confirma? Entendeu? Perguntando se era ele mesmo, tudo, e ele Mas disse, ele conseguiu não, prevenir. não, não, não conseguiu, felizmente, mas eu já mandei pra ele, cara, tu é burro, velho, você vai botar teus dados num computador da faculdade? Cara, qualquer um acessa ali, tranquilo, dois tempos. Ah, bicho, vou falar Sim. com você. No meu meio, uma coisa que eu aprendi é o seguinte: não é porque o cara fez faculdade que significa que ele seja inteligente. Entendeu? É só isso que eu queria falar, meu. Ô Felipe, mas e o falso site? Você já chegou a ver esse negócio do falso site? Chegou a ver coisas falsas. Eu já vi muitos, já fui em muitos sites falsos. No entanto, como eu nunca precisei utilizar para nada, por exemplo, banco, essas coisas, eu raramente tenho de utilizar, eu sempre acesso em sites que eu já sei que são os corretos, entendeu? Eu nunca tento por novos e também pesquisando o próprio Google, eu nunca tive problema com isso, sinceramente. Eu creio que a maioria das pessoas caiu nesse golpe por sites sugeridos. Não sei. Inclusive, quem recentemente caiu no golpe do. Não é que ele caiu, mas ele foi usado no golpe do falso site. Foi. Mas eu já tinha visto esse golpe antes. É, não é novidade, não. Eles pegam. Não sei se vocês já viram. Eles pegam, faz um site com foto assim. Com foto da Globo, tudo fingindo que é um site da Globo. Falando assim. É tal remédio. É como se fosse uma notícia. É, tal remédio foi comprovado que faz milagre, que não sei o quê. E aí quem foi vítima disso recentemente foi o Drauzio Varella. O Drauzio Varella pegaram a foto do Drauzio Varella, colocaram a foto da Globo, Puta merda. colocaram a foto do símbolo da Globo, colocaram a foto do Drauzio Varella e colocaram lá escrito assim: isso aí que eu tô falando, milhares de pessoas caíram, gente. Aí escreveu lá: Drauzio Varella recomenda o remédio tal, tal, tal, tal. E aí os caras venderam muito. Aí o Drauzio ficou puto, descobriu. Entrou na justiça contra os caras, e aí o Drauzio Varella soltou uma nota dizendo: eu não vendo remédio, papapá, papapá. Mas aí os caras já tinham vendido muito, porque a turma achou que era o Drauzio Varella que tava recomendando o remédio. Isso é um perigo, olha você ver. Caralho, mano. É um perigo mesmo. Bom, gente, ficou faltando alguma coisa? Podemos seguir? Não, podemos seguir. Tranquilo, tio? Tá, não, o que você falou, Dozão? Eu tava rindo aqui, eu lembrei dos caras mandando um negócio pra mim com o bagulho do SBT fã que era da Globo. Pode prosseguir. Golpe do caixa eletrônico com teclado bloqueado. É aplicado nos caixas eletrônicos que não é necessário introduzir cartão. Os bandidos bloqueiam o teclado com uma fita adesiva para que o correntista não possa fazer nenhuma operação após passar o cartão no leitor. Aparece então o golpista oferecendo ajuda e pedindo que a senha seja digitada. Como não acontece nada, a vítima vai embora. Então o bandido desbloqueia o teclado e saca o dinheiro. Esses caixas já não são utilizados como antes. Dica: não aceite ajuda de estranhos em caixa eletrônico. Nunca aceite ajuda de estranhos em caixa eletrônico. Isso aqui eu não sei. Vocês têm alguma coisa pra comentar, gente? Olha, quer primeiro? Como ele bem falou, esses caixas já não são utilizados como antes. Eu, por exemplo, nunca ouvi falar. Nem lembro de uma operação que eu tive de realizar, nem lembro dos meus parentes fazer uma operação que tiveram de realizar sem precisar de cartão. Eu acho que esse golpe já tá bem fora de moda. O que você tem pra falar sobre isso, tio? Não, sobre esse. Ah, não. O que é? Fala, Fala, pô. Asno! Tá. Vai, Felipe! Ah, não, já falou, agora é você, burro. Ah, tá, eu. Foi mal. Gente. Desculpa, gente. Enfim, é o que eu tenho pra falar sobre isso aí. Eu nunca ouvi no teclado, mas eu já vi semelhante naquele espacinho que sai o dinheiro. Que foi acontecendo até no meu banco, que eu sou correntista. Os caras até mandaram o vídeo pra mim no WhatsApp, o que aconteceu? Os caras, não sei que caralho que os caras fizeram lá, que eles travaram aquela portinhola que saiu o dinheiro, aí pra abrir aquilo ali, só os cara, o cara no vídeo ele mostrando pra mim, o cara pegou uma chave de fenda, forçou, bicho, saiu dinheiro pra caralho ali. Assim, eles travam a portinha do saiu dinheiro pra ficar retendo dinheiro ali, tá ligado? Caralho, maluco, a pessoa acha que sério? Deu erro, te juro por Deus, a pessoa acha que deu erro, ela vai sacando, Na inocência, tá ligado? Quando ela vê, ela zerou a conta inteira e o dinheiro tá ali travado na porta, na porcaria de entrada. Aí a pessoa no desespero, tipo, sei lá, vai no banco 6 da manhã, né? A pessoa no desespero, porque o banco tá fechado, pega e sai de nervoso, entra o golpista, vai lá na máquina que a pessoa tava, passa o negócio na maquininha, tira o dinheiro e foi levar. Caralho, maluco, mas como é que eles travam aquilo ali? Cara, não sei, cara. Faz tempo que eu vi o vídeo, então eu não tenho como te dar detalhes, mas foi exatamente isso que aconteceu. Eu sei que o cara pegou uma chave de fenda. O que foi? Porque assim, o que aconteceu no vídeo? A mulher foi sacar a aposentadoria dela, parece, né? Aí ela ligou pro filho: ó, filho, não tá saindo, você pode vir aqui no banco? Tá, o filho foi lá com uma chave de fenda, ele pegou e abriu, forçou e tinha um monte de dinheiro ali. Caralho, maluco. Tinha um monte de dinheiro ali. Inclusive eu presenciei. Puta merda, lembrei agora. Eu presenciei isso acontecendo no mesmo banco. Não, só que em outra agência. É, eu tava sacando meu pagamento, aí o cara do meu lado, ele tava tentando sacar e não saía. Não saía o dinheiro. Eu falei, tiozão, os caras vão falar que é Jaspion agora. Tiozão, pera um minuto. Eu tava voltando do serviço, como eu tô sempre no serviço, tô com a minha faca na mochila. Peguei a minha faca na mochila, enfiei no bagulho, fiz o esforço. No que eu fiz o esforço, o que que tinha ali? Eu falei, bem, quanto que você sacou? 600 e pouco. Conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tava ali, 600 e pouco. Ele ia perder o dinheiro? Ele ia perder o dinheiro. Caralho, maluco. Ele ia perder o dinheiro. Se eu não tô ali pra abrir o bagulho pro cara... E nego ainda vai achar que é Jaspion. Isso que é o pior. É? Te juro, cara. Isso aí aconteceu, inclusive, no começo do ano. Entendi. Ô, gente, podemos pro próximo? Sim. Bora, eu vi que o próximo é muito golpe de cheque, né? É, então, os do cheque eu vou dar uma pulada um pouco. Não, eu vou ler todos, mas é porque cheque já tá tão em desuso que já não... Isso falar, né? Exatamente, se a cara. Um golpe desse é seleção natural, cara. Porque, porra, ninguém usa cheque mais. Sim, mas... sim, cara. Até essa questão do cheque, que hoje, justamente por causa do advento dos bancos digitais, você pode compensar, sacar o dinheiro do cheque só tirando uma foto lá, analisa tudo e logo o dinheiro cai na tua conta. Então é bem... Eu não vejo mais como você receber o golpe do cheque. A não ser que você seja o idoso, porque aí é até compreensível. Mas esse primeiro... Mas esse primeiro aqui, ele tem resquício de outros golpes. Olha aqui. Golpe do cheque no chão. O golpista percebe que você sacou uma quantidade em dinheiro no banco e segue andando na sua frente. Deixa cair um cheque no valor tal. Um pouco atrás de você tem outro bandido, via de regra de sexo feminino. Esta pega o cheque perdido e diz a ela e diz que você também achou. O golpista que perdeu o cheque convida você... Não, esse aqui tá complexo, pera, deixa eu voltar aqui, vamos lá. Esse aqui é golpe bem elaborado. Vamos lá. O golpista percebe que você sacou a quantidade de dinheiro no banco. Segue andando na sua frente. Deixa cair um cheque no valor tal... Um pouco atrás de você. Tem outro bandido, que é de via de regra, mulher. Esta pega o cheque perdido e diz que você também achou. O golpista que perdeu o cheque convida você... Ah, eu já vi esse golpe. Caralho, gente, olha aqui. Aí o golpista que perdeu o cheque convida vocês dois para a recompensa. Puta no escritório, merda. A golpista que achou o cheque com você deixa a bolsa dela cheia de papel... E coisa de mulher, e vai receber. Ah, eu já... Caralho, já vi isso aqui. Caralho, maluco. Isso aqui é coisa de seleção depois natural. Depois ela... Cara, não é. Olha a língua. A língua é um perigo. Você cairia num golpe desse aqui. Porque, olha aqui, é bem feito o golpe. Olha aqui, tio. No escritório, a golpista deixa a bolsa e vai lá pegar a recompensa. Depois ela informa pra você ir lá pegar a sua recompensa, mostrando quanto ela recebeu. Porém, deve deixar a sua bolsa. com ela. É aí que tá o golpe. Quando você sobe pra pegar o dinheiro, você é coisa de idiota, desculpa, Hernani. Ela sobe com sua bolsa e o dinheiro dentro dela. Cê, pô, não é, esse aqui é um golpe bem elaborado. Você tá ofendendo a minha inteligência, cara. Cara, mas realmente, esse é um golpe multinível, que exige um monte de fatores pra dar certo, e que em todos eles, se você cair, você no mínimo... Assim, você tá me entendendo? Não tem a capacidade mental muito grande, cara. Porque não, primeiro, mas eu não concordo, eu não concordo. Felipe, vamos discutir eu com você aqui, porque eu vou falar uma coisa pra você. Troca o cheque. Perfeito. Esquece cheque. Vamos botar cachorro. Ok, ó. Agora eu vou pegar o 6-2 aqui, vamos ver. Agora vamos lá. Vamos voltar pro roleplay aqui. Eu sou malandro. Eu pego um cachorrinho, eu deixo ali na porta da casa do Felipe. Aí o Felipe sai, olha o cachorro e fala assim: ô moço! Aí eu falo: ô moço, ô Felipe! Graças a Deus, você achou meu cachorro, Felipe? Graças a Deus. Felipe, você é uma benção. Felipe, eu quero te dar uma recompensa. Nós estamos procurando esse cachorro aqui faz muito tempo, Felipe. Você achou esse cachorro? Eu quero saber o que você ia fazer, Felipe. Ô, Felipe, você achou o cachorro? Nós estamos fazendo uma recompensa de R$500, Felipe. Graças a Deus, você achou o cachorro? Felipe, vamos ali rapidinho no meu carro pra eu pegar a sua recompensa. Aí, e o Felipe tá com o celular na mão. Aí eu falo assim, não, mas vamos lá. Deixa eu pensar uma desculpa aqui. Não, mas você não precisa levar, não. Dá o celular aqui, vamos ali no meu carro rapidinho. Eu vou ali no meu carro pegar a recompensa. Dá o celular aqui rapidinho, pra gente bater uma foto. Ah, aí ó, pronto. Aí, Felipe, pra bater uma foto. E aí, Felipe, você que você ia fazer? Você não ia querer a recompensa? E aí? Como é que você ia escapar dessa? A grande questão é, cara, que em todas as coisas que exigem que o golpe dê certo, cara, eu não iria fazer parte. A primeira delas e a mais crucial de todas é aceitar a recompensa. Eu não aceito recompensa, cara, por boa ação, entendeu? Nunca que eu fiz uma boa ação, certo, eu recebo recompensa por ela, entende? Seja achar um cachorro, pegar um cheque, é uma coisa que você não faz esperando recompensa. Eu até acho, assim, apesar de que muitas vezes é motivado pelo bom coração, justamente por você ver muitos casos como esse, eu já olho com um pouco de desconfiança quando alguém me oferece uma recompensa por algo que eu julgo que é decente fazer, entendeu? Por exemplo, pegar um cheque no chão, eu achei um cachorro, tá bom, mas eu não vou aceitar uma recompensa, não precisa, entendeu? Aí, ou seja, já teria... Hoje em dia, né? Exatamente, uma questão de decência, de virtude, você realizar uma boa ação sem esperar nada em troca, entendeu? Mas eu quero oferecer recompensa. Aí eu já começo a olhar com desconfiança, o cara é muito insistente. Entendeu? Nem que seja uma vovó de 80 anos. Sim, sim, sim. Ah, eu já mando Miguel, dá pra quem precisa. Exatamente. Mas e se fosse você, tio Will? A mesma história do cachorro. Como é que você sai dessa, tio? Aí só uma coisinha antes. Deixa o Felipe concluir. Aí a segunda questão. Eu nunca deixo nada que é meu com um estranho. Eu já reluto muitas vezes em deixar com pessoas assim, que eu conheço. Amigos é outra coisa. Eu deixo com pessoas com quem eu confio. Agora, com colegas já é uma coisa. Com desconhecidos, aí já não existe. Nem pensar. Nem pensar. Você deixar uma bolsa, você deixar principalmente coisas que são valiosas pra você de alguma forma ou de outra com um desconhecido, até com um colega, eu não deixo com quem eu não tenho plena confiança de que aquela pessoa não vai realizar nada com aquilo que eu vou deixar nas mãos dela, entendeu? Então, nunca que eu vou deixar bolsa, celular, o que quer que seja com a pessoa. Entendi. Tio Will, como é que você ia sair dessa cilada que eu armei aqui pra você? Essa cilada de bico aqui pra você? Vou falar uma coisa pra você. Já dizia o eu de 5 anos. Achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. Se você perdeu o cachorro, bicho, o problema é seu. Não, mas eu quero te dar uma recompensa. Não, eu vou concluir. A pessoa chega pra mim, ai que eu perdi o cachorro. Você tem foto com o cachorro? O cachorro é seu? Ah, me traz uma foto sua com o cachorro, eu posso pensar. Ah, eu vou te dar uma recompensa. Tá onde a recompensa? Ah, tá ali no meu carro, vai lá e busca. Porque assim, eu tenho um desprezo por interações humanas fora do meu círculo, sabe? Então assim, eu não consigo ser amigável com quem é fora do meu círculo. E a pessoa, sai fora de casa, pai, vem aqui no canto buscar, mas vai pra cá do caralho, meu amigo. A distância da minha casa pra recompensa é a distância da recompensa da minha casa. Você já sabe onde eu moro, vem aqui onde eu trazer a recompensa. Não, mas é a mesma coisa que o Felipe falou. Pra ele me dar a recompensa, eu teria que insistir muito. Eu ia aceitar depois de muita, muita, muita insistência, mas... Que negócio, se o bagulho tá, é óbvio que é jaspo, é óbvio que eu não vou aceitar, tá ligado? Numa situação dessa que é bom demais pra ser verdade. Eu não ia aceitar não, cara. Já vai que o Felipe falou. É uma questão de decência, tá ligado? Pô, é um cachorro, mas toma aí. Recompensa pelo cachorro, tá lá. Agora, voltando pro cheque. Oi. E o golpe do cheque, tipo, a mulher Não, volta lá. Isso tá muito bom, gente. Tá muito interessante. Tio Will, volta lá. Agora vai. Vamos voltar pro cheque. Voltando. Cheque. Tio Will tá no banco. Tio Will sacou dinheiro, caiu o cheque. Eu quero que você fale certinho como é que você reage, tio. Aí caiu o cheque. Aí a moça falou, nossa, tio Will, achamos esse cheque. Aí o moço aparece e fala assim, tio Will e mulher, vocês acharam meu cheque, muito obrigado, quero dar uma recompensa pra vocês. Vamos subir naquele prédio que eu irei dar uma boa recompensa pra vocês. E aí, o que você ia fazer? Olha, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Apesar da relação conturbada que eu tive com a minha mãe, ela me deu bons conselhos. Por exemplo, não fale com estranhos. É um deles, tá ligado? Até parece que alguém... um empresário ia chegar em mim, um empresário no Brasil, país com mais taxa em cima de empresário que tem no mundo, ia chegar e falar pra mim, toma esse dinheiro grátis. Por uma coisa que... mas nem fudendo, mas nem por um caralho, vai se fuder, meu irmão. Não, moça, já que ele ofereceu pra mim, você, toma pra você, é todo seu, Deus te abençoe, eu já fiz minha boa ação do dia, já fiz meus pontos com Deus, tá bom? E eu não vou entrar num lugar, de um território desconhecido, com duas pessoas desconhecendo, que muito provavelmente eu vou acabar com uma faca nas minhas costas arrancando um rim, meu. Essa sempre é a possibilidade que eu juro por Deus, eu sou paranoico a esse ponto. Eu prefiro ficar sem a recompensa do que ficar sem meu rim. Tá. Sim, tudo certo. Eu esqueci até de comentar essa última coisa, que além da questão da recompensa e de deixar algo com o estranho, vem a coisa mais suspeita de todas, a que já acende alerta na sua cabeça, na cabeça de qualquer um. Sempre alerta. Assim, de qualquer um não, né? Porque tem gente que cai, então não é de qualquer um. Sim. Mas 99% da população, de que, cara, você não vai pra qualquer local com estranho te convidar, você não vai fazer qualquer coisa com estranho te convidar pra fazer. Muito menos você entrar em um recinto com estranho. É, foi assim que o maníaco, entendeu? Do parque pegava as vítimas. É, verdade. É, cara, pô, todo mundo já tá no cena, já é senso comum de que, até por uma questão que o tio falou, a sua mãe te falar desde pequena, você não falar com estranho, não aceitar coisa de estranho, não você deixar coisa com estranho, não ir pra lugar estranho. Cara, a questão é, você não vai pra lugar estranho com estranho, você não deixa coisa com estranho, você não aceita coisa de estranho. Pau no cu do estranho. Ô, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês que vai queimar meu filme, mas eu vou contar uma história pra vocês. Agora o nego vai me dar bordoada de até cansar, mas eu mereço levar bordoada nisso aí, porque eu vou contar uma coisa pra vocês. Tem umas histórias minhas que é foda. Vou falar uma coisa pra vocês, olha a insanidade em que eu me meti. Gente, era duas, mais ou menos 1:30, 2 horas da manhã, e eu tava na praça. Eu era degenerado. Mas não degenerado, assim, de cheirar pó, essas coisas. Mas eu tava ali e tal. Aí tinha um viadinho gay. E olha só, cara. Olha aonde eu fui me meter, gente. São coisas, assim, que hoje eu penso... era pra eu ter morrido, cara. Cara, aí apareceu um viadinho. E o viadinho falou assim... aí o viadinho falou assim... não, eu tô com um banza lá em casa. Eu quero fumar um banza. Mas eu não gosto de fumar sozinho. Você não quer ir comigo? Aí, cara, olha o nível de demência, cara. Jovem só faz cagada. Não é possível, não é. Eu devia ter uns 20 anos. O viadinho. Cara, pra ser idiota já. Olha o nível. Cara, é só Deus mesmo pra. Aceitou o convite do viado pra ficar sozinho com ele. Aí o viadinho falou assim: por favor, fuma o banza comigo, porque eu não fumo banza sozinho, porque dá bad. Falei, então vambora. Aí nós fomos lá no condomínio do viadinho. E o condomínio era um bom condomínio. Ele morava na cobertura, lugar top. Porra. Aí subimos lá, rapaz. Aí fumei o banza junto com ele, mas fiquei estragado, cara. Pensa um banza pesado. Aí nisso, maluco. Aí nisso, maluco. Ou por isso que vocês não podem se meter com essas merda mesmo, cara. Aí o viado pegou, começou a botar umas músicas pra dançar e começou a fazer umas dancinhas. Aí eu peguei, aí meio que acendeu a luz e eu falei assim, caralho, eu preciso sair. Aí eu peguei e falei assim, ó, preciso ir embora, minha mulher tá me esperando, deixa eu ir embora. E, não, aí fica mais um pouquinho, não, preciso ir embora. Aí o viadinho me convenceu ainda a passar o número pra ele. Aí eu peguei e vazei fora. Esse viado tentou dar pra mim, cara, muitas e muitas vezes. É um viado bonito, pelo menos. Sei lá, eu não vou achar o viado bonito. Mas deixa eu falar... Cara, olha o nível de demência. Cara, olha o nível de demência. Gente, eu poderia ter sido assassinado, estuprado, roubado. Poderia ter sido. Poderia ter roubado meus órgãos. Ô, gente, o que, que eu tinha na cabeça de aceitar uma insanidade dessa, gente? Eu tô perguntando pra vocês o que, que eu tinha. Eu só podia ter merda na cabeça pra aceitar um negócio desse. Já aconteceu alguma vez de vocês aceitar algum convite furado, alguma coisa insana que hoje vocês pensam, meu Deus, onde que eu tava com a cabeça? Já aconteceu? Vocês nunca caíram numa dessa? Olha, eu tenho uma história ou outra, cara. Puta, já aconteceu, tio? Você aceitar um negócio absurdo? Nossa senhora, eu tô tendo um flashback de agora. Só uma coisinha, Hernani, eu tô achando aí com essa sua história aí que o tio Will tem chance agora, viu? Sai fora, vai se foder! Realmente alguém vai comer meu cu nessa porra. É, cara, porque o gay viu na praça um loirinho, caipira, sozinho, do olhinho claro, porra. Chorei, cara. Não, enfim. Mas e aí, tio? Nessa história aí, rapaz. Nossa senhora, agora que eu lembrei. Aquele bagulho que eu mandei pra você no WhatsApp, né? É um golpe. Aliás, foi dois golpes baseados nisso aí. Foi o mesmo golpe no mesmo. Foi dois golpes num golpe só. Ah, agora vem história boa. Ô, Felipe, agora vem história boa, porque eu já sei o que é. Fala aí, pode falar. Ó, vamos falar aqui pra você, gente. Pelo amor de Deus. Nunca nas suas vidas que vocês conversam com alguém no MSN que não tenha foto de perfil. O que acontece? Eu tinha meus 20 anos, vou solidarizar com o Hernani aqui agora, que eu também tinha meus 20 anos na época, eu tava cheio de merda na cabeça. Aí eu tava lá, bate papo UOL na época, que tava bombando, né? Eu troquei o MSN, porque MSN, né, era o WhatsApp da época, pra quem não era dessa época, mas enfim. Troquei uma ideia, pá, comecei a conversar com a mina. Beleza, show de bola. Aí a mina pegou a conversar, papo vem, papo vai. Ai, que você, não sei se você vai ter vergonha de mim. Por que eu tenho vergonha de você? Ai, que eu sou um pouco gordinha. Não, tem nenhum problema, meu. Eu não tenho problema com gordinha, tá ligado? Mano, deixa eu ver foto sua. Tem foto sua? Tem foto minha, tá? Qual que era? Ela botou uma foto lá, né? Foto só do pescoço pra cima. Oi, assim, bicho, era uma gordinha legal, tá ligado? Mas assim, numa escala de 0 a 10, uma nota 7 até, de rosto, né? Aí beleza, né? Opa, já vi que vai ser da hora, show de bola. Beleza, vamos conversar, pá. Vamos se encontrar? Show de bola, beleza. Vem aqui em casa. Ela chamou pra na casa dela. Eu, hã? Sim, faço assim? Tá bom então. Macaco que é banana? Perguntei. E fui. Eu com a minha vontade de fuder, né? Os 20 anos, os hormônios borbulhando. Vontade de fuder, vamos lá, né? O que tem pra nós? Então tá, cheguei. No que, na verdade, a gente se marcou de se encontrar na esquina da casa dela, né? Peguei e me encontrei. Tá, no que eu cheguei, o sangue de Jesus tem poder. Bicho, a mulher dava dois de mim, cara. Gigante. Nossa senhora, bicho. Uma perna dela era um botijão de a perna dela. Não, pior que ela era daquelas gordas filha da puta, porque a cara dela não era tão gorda. Porque eu já vi umas gordas que ela tem tipo tem três queixos, tá ligado? Com a papada. Essa era uma gorda da cara fina, eu achei impressionante um negócio desse. Mas do pescoço, acho que o que ela não engordou na cara, ela engordou no corpo inteiro. Sabe aqueles botijão de gás industrial? Aquilo ali era pequeno perto dela. Nossa. Eu vou chutar que ela devia ter pelo menos comer ou não? Ela tinha. Olha... O Hernani tem a técnica, né? Pra ele, tudo se resolve deixando ela de 4, que a gordura cai. A gordura cai, exatamente. Ah, isso que eu ia falar agora. O quanto maior da menina, até que é mais vantajoso pra quem tem pequeno, tipo eu. Porque é o seguinte, mano, não importa se você vai alcançar a buceta. É uma gorda, mano. Você droga um pé de carne ali, é uma buceta. Ah, não tem pau pra alcançar a buceta, bicho? Fecha o sovaco em cima do meu pau aí, foi que foi. É, fode o umbigo, né, cara? Exatamente. Até o fetiche. É um umbigo. Assim, mas você foi comeu? Foi meu primeiro golpe. Ah, quem ignora buraco é a prefeitura. Você mandou bala? Mandei bala, mas não, eu mas vou conta aí como é que foi. O próximo problema. É que é o seguinte, eu tenho um problema com mulher que é dona de gato. Toda mulher pra mim que tem mais de 3 gatos, ela tem problema de cabeça. Ah, de cabeça. Cara, aí não dá, cara. Gato, viado calma. Do céu. No que eu cheguei no apartamento dela, aquela mulher de CDHU, que é a vizinha, nossa senhora, minha misericórdia, ela ainda é minha vizinha, olha que eu... Misericórdia. Enfim, é apartamento de CDHU, tá, tudo bem, beleza. Cheguei no apê dela, no que eu abri o apartamento dela, viado do céu, um cheiro de amônia. Eu nunca vi tanto gato na minha vida. Que eu contei tinha um cheiro. Fala aí, tio, é um cheiro nossa. Característico, né, cara? Você nem precisa ver os gatos, mas você vai falar: tem gato nessa casa. Tem gato nessa casa, mas era um cheiro do inferno, cara. Minha Nossa Senhora do Red Flag. Mas, né, tô no inferno, abraço o capeta. Meu Deus do céu. Aí eu senti aquele cheiro gostoso. Ela falou, mas repara na bagunça. Ela, minha filha, se tem uma coisa que eu vou fazer aqui, é reparar na bagunça. Mano, o chão da casa dela parecia um campo minado. Não era explosivo, era cocô de gato. Caralho, eu falei sobre isso no programa de Mulher Porca, viu? Para... Isso mesmo. Nossa, tem umas histórias de Mulher Porca que puta que pariu. Enfim, o Barashnikov não dança tão bem quanto eu dancei naquele apartamento pra não pisar no cocô. Aí beleza, vamos direto pro quarto? Vamos, tá? Tô aqui, foi lá. Meu amigo... Você caiu de boca nela? Pode falar a verdade. Olha, eu meti o pau, mas a boca não dá não, tio. Porque é muito porca. Sangue de Jesus tem poder. Aquela era tão gorda, mas tão gorda que ela, acho que ela não alcançava lá embaixo pra parar, tá ligado? Os arbustos. Tem aquela perna, parecia um Black Power, tá ligado? O cabelo Black Power. Nossa. É, Nani, então a gente já vê que o tio ele é conspiracionista, meio esquizofrênico, malucão, mas tem coisa que até ele se nega a fazer. Nossa, bicho. Sem trabalho, meu querido, que nem Hércules aceitaria. Esse era o mesmo. Não. Quando eu vi que o pau não ia dar, eu virei. Ô, fulana, é o seguinte, eu já tô com um probleminha aqui embaixo aqui. Não tá alcançando. Eu tenho uma mão muito boa. Pode ser ou dar difícil. Bota o sovaco por aí. Bota então, foi aí que eu descobri o lance do umbigo. Foi bem divertido. Mas antes do umbigo, Nossa. Eu peguei a minha mão de videogame. Vou falar com você. Tem uma técnica que eu chamo de R1, R2, R3. Quem joga PlayStation sabe os dedos que eu tô usando. Ligado. Eu enfiei minha mão ali, enfiei um dedo. Pá, dois dedos. Aí eu vi que cabia três dedos. Quatro dedos, cinco. A mão inteira. Viado do céu, que buceta funda, rapaz. Você mandou bala. Eu mandei bala, bicho, uma buceta tão funda que eu podia achar petróleo. E capaz que os Estados Unidos ia tentar invadir a buceta dela. Eu meti o punho ali e foi que foi, tá ligado? É, lembra aquele áudio? Caralho, tu fez um fishing na obesa, cara. Porra. Meu Deus do céu. Tá ligado? Porra, tio, eu vou ter que fazer a pergunta novamente, cara. Como é que você tá vivo até hoje, velho? Cada merda tu se mete, bicho. Pergunto isso todos os dias. Rolou uma pepeta? Aí beleza, né? Beijei, só não lambi, nem curva. Beijei, falei, chamei de minha, naquele momento pelo menos. Rolou, né? A pepeta? Depois... Oi? Rolou a pepeta? Ela fez a sucção? Ela sim. É? Ah, claro, porra, depois da merda, depois de todo o desgaste que eu passei, eu falei, agora chupa. Não, mas não me... o pior, cara, é que... Cara, essas mulheres que tem gato, elas têm o costume de ficar beijando os gatos, entendeu? Os gatos ficam lambendo, entendeu? Nossa senhora. Não, vou falar aqui pra você, pra quem estiver me ouvindo, se a mulher tem mais que três gatos em casa, foge, é problema. Eu não conheço uma menina que tem mais que três gatos em casa e não tem problema na cabeça. Inclusive, eu tenho uma ex minha, que Jesus Maria, foi aí que eu aprendi a lei, ela tinha sete gatos. Essa mesma ex tentou... Tentou o quê? Ela tentou espalhar pra todo mundo que eu batia nela. Que isso, rapaz? Eu era porradeiro, mas eu sou um cara santo. Com mulher, eu não bato, a não ser que ela me bata primeiro. E mulher eu não bato, eu sou um cara cavaleiro, rapaz. Eu não faço essas coisas não, mas ela tentou espalhar pra todo mundo, cara. Sorte que o povo me conhece, tá ligado? E não comprou a história. Senão você tá fudido. Não, detalhe, eu não terminei com ela. Se eu tivesse terminado com ela de jeito ruim, beleza. Mas não, ela terminou comigo por mensagem. Ainda, não me deu nem o caso final. Aí... Ah, lembrei, por que ela ficou puta comigo de espalhar essa merda? Porque ela tentou voltar comigo uma semana depois. Ah, vá tomar no cu, minha filha. Figurinha repetida num completo álbum. Aí, enfim, a gorda. Aí a gorda, depois que eu terminei de fazer, eu fui no banheiro lavar meu braço com desinfetante, né? Porque sabe, sei lá, Deus, o tipo de queijo que tava misturado no meu braço. Ele é álcool em gel, 90%. Álcool em gel, desinfetante, cloroforme, eu não sei. Cara, eu lavei com o que eu achei de barapia, tá ligado? Eu fiquei com medo do meu braço cair, cara. Não posso acontecer com isso aqui na mão de jogar videogame. Aí eu falei, a gente se vê, né? A gente se vê, então. Aí eu peguei, filho, peguei minhas coisas, vesti o resto da minha dignidade, peguei e fui embora. E aquela bad bateu. Oi? E a bad bateu. É aquela claridade pós-gozada, tá ligado? Iluminação pós-punheta. Exatamente, iluminação pós-punheta. Obrigado pelo termo. Porque quando você tá pensando com a cabeça de baixo, tipo, eu vou fuder, caralho, eu vou transar, eu vou fuder, é isso aí, eu vou fuder pra caralho. Aí depois que tu gosta, tipo, tu fica pensando, por que estamos aqui? Qual é o sentido da vida? Onde vamos? Quem somos? É uma merda, tá ligado? Por isso que eu falo pra vocês, cara, gente, se não tem foto de perfil, é porque é feia. E se na foto de perfil tiver mais de uma mulher, é a mais feia. Exatamente, cara. E a pergunta mais importante da animação pós-punheta é, caralho, velho, Eu acabei de enfiar o meu punho na vagina de uma gordaça 3 dígitos, é isso mesmo? 3 dígitos. Nossa. Aqui, negócio de mulher fedorenta, que eu tô querendo falar, isso é daquele programa, Hernani? Sim. Só que eu topei com uma criatura uma vez, cara, que sangue de Jesus tem poder. Eu tava no shopping da cidade, fazendo numa lojinha de videogame lá, pá. Aí eu tava vendo umas HQ, uns jogos, pá. Aí chegou uma menina, aproximou pra conversar comigo. Opa, vantagem, né? Menininha bonitinha até, tá ligado? Era tipo essas e-girl, tá ligado, que tem agora? Sei. Então, são tá. Tudo porco, inclusive. Tudo porco. Nossa, foi onde eu confirmei a teoria. Hernani de Jesus amado. Meu Jesus amado. Essa menina começou a conversar comigo e em 5 segundos bateu um cheiro no meu nariz. Era um cheiro de urina velha. Urina velha. Com CC suado, bem fedido, e smegma. Pra quem não sabe o que é smegma, é o polenguinho. O polenguinho, famoso. Hernani do céu, que cheiro ruim. Cara, sabe aqueles flashback de guerra? É o que eu tenho quando eu lembro do cheiro daquela menina. Porque, mano, ela empesteou a loja inteira. Que não é tinha isso? Um funcionário que tava com o nariz, tapando o nariz, cara. Porra, caralho, mas foi a gordaça, mas vai girl também, cara. Vai uma, vai o bonde. Nossa, eu preferi a gorda. Eu escolhi a gorda. Pelo menos a gorda chama de bom amor. Eu tava carente. Então realmente era outro nível, cara. Enfim, continuem. Vamos continuar. Bom, gente, como é de cheque, eu vou ler os do cheque de numa paulada só. E aí depois você faz seus comentários, tio Will e Felipe, porque cheque é, como já é coisa muito velha. Mas é, ainda tem gente que usa cheque, eu sei que tem. Eu vou ler tudo numa paulada só, vocês vão comentando aqui, vamos lá. Rapidão agora pra gente matar os cheques. Golpe do cheque resgatado. Golpista fica de olho em mulheres que entram em cabeleireiro e lojas. Ele espera a pessoa sair para entrar no estabelecimento e se apresenta como motorista da vítima. Diz que a patroa se enganou ao fazer o cheque, dando um outro roubado em troca. O dono do salão ou da loja entrega o cheque verdadeiro e fica com o falso. Outra versão do golpe do estelionatário... trocar o cheque por dinheiro. Ah, isso aqui tem muito. Isso aqui ainda tem gente que cai com frequência. É, alterar o valor de 50 para R$500, por exemplo. Esse golpe é comum em São Paulo e Rio de Janeiro. Dica, só troque o cheque com o consentimento da pessoa que passou. Agora de trocar o cheque. É, não sei se vocês já viram. A pessoa vira e fala assim, ô tio Will, eu recebi um cheque aqui do meu cliente, R$500. É, fala o seguinte, ô tio, aqui o cheque tá para ser descontado no dia 21. É, dá aí, tio, 400. E você fica com o cheque, você saca no dia 21. Aí no dia que você vai lá no dia 21 era cheque falso. Aí você se fudeu. Isso aqui tem muito. Mas isso. Já... Não, eu vi um negócio semelhante aqui. É, na hora que a gente escreve o cheque, tem que escrever lá o nome e o número, certo? Sim. Mas quando você for. Quem a gente tiver a oportunidade de preencher um cheque, mano, quando você for preencher, coloca um tracinho no lado direito do número. Porque sem esse tracinho, se a pessoa colocar um zero ali, vai aumentar o número. Esse Sim. negócio de aumentar pra 50, pra 500, foi nisso aí. Inclusive tinha um filme que passava na sessão da tarde que era exatamente sobre isso, que chamava, se eu não me engano, o filme chamava Cheque em Branco, uma coisa assim. Esse mesmo, do molequinho que acha um cheque, né? E aí ele preenche lá com o dinheiro e saca e faz uma festa deixa com o dinheiro. Deixa a gente mesmo. É, pode seguir ou tem alguma coisa, Felipe? Não, pode seguir. É, golpe da caneta pilantra. O estelionatário oferece uma caneta emprestada à vítima para que você preencha o cheque. Depois ele apaga o valor do cheque e preenche com outro, muito acima do real. Pois essas canetas são hidrográficas, vendidas em papelarias e apagam-se com tinta usada como se fosse lápis. Puta merda! Dica, não aceite Sim. canetas emprestadas por pessoas que não sejam de confiança. Pode falar, tio. Tem a venda dessas canetas no Mercado Livre. Tem inclusive, povo usa pra fazer mágica. Que desaparece a tinta. É verdade. Isso era invenção da KGB, da CIA, sei lá o quê. Chegou no Brasil, essas porra vende no Mercado Livre, cara. É verdade. É verdade. Inclusive, cara, vou recomendar um golpe pra galera aí. Pro Enem, gente, leva umas canetas dessas pra vender lá, vende pros desesperados, você vai cortar os... Eles vão ouvir de mim. Eu sei, você pega a vaga no inferno, hein? Rapaz, mas vocês estão vendo que é um padrão, né? Ou seja, a solução para todos os golpes é a gente podia terminar o programa em um minuto falando não aceite coisa de estranho. Pronto, ponto. Verdade. Acabou. Verdade mesmo. Não tem, cara. É caneta de estranho, é estranha oferecer ajuda. Eu não... Estranho. Não, cara, é assim, eu não tô falando pro ouvinte perder a fé na humanidade e virar um misântropo, mas, porra, cara... Ter bom senso. É importante contar essa treta. O cara te empresta uma caneta? Não, você leva a sua própria caneta, pega a caneta que tá lá no banco. Apesar de que até essas aí é perigoso. É. Entendeu? É perigoso mesmo. É, golpe da cirurgia no cheque. Os golpistas utilizam bisturis e conseguem retirar, recortar os números de série dos cheques que foram extraviados ou roubados. Depois colam outra folha no mesmo banco e outro cheque, modificando os números de série. Com a numeração trocada, cria uma folha de cheque que não estará bloqueada. E o próximo já. Golpe da clonagem de cheque. Com um cheque em mãos e de sua propriedade, os seus dados pessoais da conta do banco em uma impressora de boa qualidade, golpistas podem clonar talonários inteiros, alterando ou não a sequência de numeração do talão verdadeiro. Sobre golpe de cheque, o que vocês têm pra dizer, gente? Vocês já conheceram gente que sofreu? O que que tem? Cheque o povo não tá aceitando muito mais, né, gente? Não, não, é bem raro. Na verdade, quem usa muito são os meus avós, eles ainda usam, mas só pra coisas muito de confiança. Acho que virou costume, e também porque tem um controle muito grande quanto o cheque, ainda mais hoje em dia. É justamente também pela facilidade, por exemplo, como eu falei, com os bancos digitais, você só tira uma foto do cheque, pá, cai na tua conta, é bem tranquilo. Ah, sim. Você tem alguma história sobre cheque, ô tio Will? É, cara, a última vez que eu vi alguém usar um cheque foi em 2008. Ah, sim. É sério, cara? Pô. Nossa senhora, isso é muito antigo, cara. Direto com... Mas o que tipo falar de cheque, já falei já, cara. Entendi. Direto eu vejo o cheque justamente por causa deles. Se eles querem dar um presente de Natal, aniversário, de vez em quando, eles assinam lá um cheque. Gente, de novo, eu acho que não vai dar, porque é muito golpe, gente. Vou ler mais uns aqui, mas não vai dar tempo, a gente vai ter que dividir mais uma vez. Os ouvintes vão ter que ter paciência aí. Golpe da raspadinha, lavagem, espaço em branco. Ah, aqui o que o tio Will falou. O tio Will tá certeiro, hein? É, colagem, cheque. Dá raspadinha, os golpistas raspam alguns números de série do cheque, até mesmo com lâmina de barbear, aplicam no lugar de outros números adesivos, funciona como raspadinha. Na lavagem, usando um cotonete e um pouco de água sanitária, os golpistas lavam os valores do cheque, depois só escrever o novo valor por cima. Alguns utilizam produto químico para lavar papel moeda. Nos espaços em branco, a adulteração é feita no próprio cheque. Aproveitando o espaço em branco, assim, 80 podem, com a ajuda de 1 na frente, virar 180. O valor 6 vira 600. Na colagem, o golpista corta a folha do cheque, aproveita a parte inferior e faz uma montagem colando a parte que faz falta do outro cheque. É isso aí. Cara, pode falar. Ô, Hernani, se for encerrar, vamos até o 27, que termina com a história da minha mãe. Beleza. Eu também tenho umas boas histórias desse do 27, mas uma coisa sobre esse do cheque. É, eu acho até que esses golpes do cheque estão saindo muito fora de moda hoje em dia, justamente pela dificuldade de você aplicá-los hoje. Porque qualquer coisinha que tenha de errado no cheque, ou que eles achem que tem de errado no cheque, eles não aceitam, eles não compensam. Não aceitam, eles ligam pra você. Não aceitam de forma nenhuma. Por exemplo, muitas vezes, cara, eu recebi um cheque já de uma bolsa que eu fui compensar através do aplicativo do meu banco, mas eu precisei tirar, acho que, sem brincadeira, umas 8, 9 fotos, frente e verso, porque não aceitava de jeito nenhum, porque a iluminação de tal número tava ruim, porque não sei. Aí eu falava, porra, isso aqui é um 9, cara, mas aí o negócio dizia, não, isso aqui não tá parecendo 9, não sei. Aí eu tinha que tirar várias fotos até compensarem, e depois de... Entendeu? É muito chato, cara. Sim. Você me lembrou do... Eu tenho um tio que ele é estelionatário. Eu tenho um tio que ele tá fugido aí e tal. E tem muita história desse cara. E esse meu tio que é estelionatário é considerado a vergonha da família. Deixa eu falar, ele aplicou um golpe do cheque, que foi o seguinte. Esse golpe dele foi bem montado. Ele apareceu pra uma pessoa falando assim: não, fulano, eu tô fazendo uma reforminha lá em casa e eu preciso de um dinheiro. Empresta aí pra mim. E ele tinha crédito, né? Ele tinha moral. Chegou e falou assim: empresta aí, só fazer uma reforminha, empresta aí pra mim 3 mil reais, eu vou fazer os cheques aqui, vou deixar prontinhos pra você, todo dia 21 você vai lá, então você empresta aí os 3 mil, eu vou deixar todos os cheques prontos aqui pra você, e passando aquela lábia. Esse meu tio tem uma lábia inacreditável, gente, só vocês vendo pra vocês acreditar, ele tem uma lábia, ele tem uma forma, por isso que os golpistas, eles têm uma lábia, ele tem uma forma de chegar no ser que é inacreditável. Só quem já teve contato com um desses caras bom mesmo, de estelionatário, que realmente é fudido, que você sabe, ele tem uma lábia. Então esse meu tio chegou na maior confiança. É aquilo que o Felipe falou no primeiro programa, o negócio que ele tá falando de você fazer o joia pro porteiro, o porteiro que acreditar. Se você chegar com muita confiança, você ganha a pessoa. Esse meu tio chega com muita confiança, e falava assim, por exemplo, faz de conta que ele é amigo já do tio Will há 5 anos. Ah, tio Will, tô fazendo uma reforminha lá em casa, É coisa pequena, mas é. Eu tô precisando de um dinheiro, tio. Fala o seguinte, empresta 3 mil. Eu vou deixar os cheques aqui prontinhos pra você, tio. Todo dia 21 você vai lá. Fudeu, porque eu tô devendo isso. Então, mas aí eu vou deixar os cheques aqui prontinhos pra você, ó. Vou deixar aqui, ó. É. 3 cheques pra você aqui, ó. 3 de mil reais. Todo dia 21 você vai lá. Pô, o cara olhou aquilo e falou, pô, o cara já deixou os cheques tudo certo. Pá, sacou os 3 mil, deu. Na hora que foi compensar o primeiro cheque no dia 21, cheque sem fundo. Aí, na hora que foi ligar, meu tio já tinha vazado faz muito tempo com o dinheiro do cara. Faz muito, muito tempo, já tava longe com o dinheiro do cara. Quer dizer, então ele chega pra você e fala assim, não, ô Felipe, pode emprestar o dinheiro, os cheques estão aqui, mas aquele cheque não tem fundo. Não adianta, você vai bater, ele não vai. Então é foda mesmo, cara. Bom, podemos ir pro próximo, gente? Podemos. Golpe do bônus. O estelionatário entra em contato... Ah, esse aqui é um perigo, gente. O estelionatário entra em contato com quem já foi cliente de uma companhia seguradora, dizendo que a pessoa tem direito a receber um bônus. Em troca, pede 5% do valor total. O depósito bancário é efetuado e o beneficiário fica feliz da vida, entregando o dinheiro. O problema é que o depósito foi realizado por meio de um cheque roubado que é invalidado. Dica, entre em contato com a companhia seguradora antes de fechar qualquer negócio e jamais deposite dinheiro na conta de terceiros. Esse aqui, gente, eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver, mas tem a ver com bônus, como eu tô falando. Esse golpe aqui é muito aplicado, presta bastante atenção. Eu mando um SMS pro celular do Felipe. Presta atenção, ouvintes, que isso aí muita gente cai todos os dias. Eu mando um SMS pro celular do Felipe e falo assim. Por exemplo, se o celular do Felipe for da TIM, eu tenho que saber a operadora que é do Felipe. Aí eu mando um SMS pro celular do Felipe escrito assim. Foi colocado o crédito pra você, Felipe, no valor de 30 reais. Eu mando SMS pro Felipe, tá bom. Aí dali a pouco eu chamo o Felipe ou no WhatsApp, ou então eu ligo pro Felipe e falo assim, Felipe, daí eu ligo, e geralmente eles colocam mulher pra tapear. Aí a pessoa liga e fala assim, alô, então, sem querer eu coloquei crédito no seu celular, no seu. Pode conferir aí que você vai ver uma mensagem confirmando que você recebeu. Só que eu quero te falar uma coisa, Felipe. Eu sou uma pessoa muito pobre. Esse dinheiro... Aí eu meto um migué no Felipe. Falo, esse dinheiro era pra conversar com meus parentes lá do Nordeste. Eu sou muito pobre. Eu não tenho dinheiro. Por favor, Felipe. Devolva esses 30 reais pra mim, Felipe. Por favor. Eu coloquei no emocional, seu... né? Eu coloquei no seu celular sem querer, Felipe. Me perdoa, mas... Por favor, Felipe. Devolve meu dinheiro, por favor. Aí o Felipe... Isso era golpe? Aí o Felipe vai... Nossa! Com dó... E coloca os 30 reais no meu celular. Só que o crédito nunca chegou pro Felipe. Eu que mandei a mensagem pro Felipe e enganei ele. E meti o Miguel e o Felipe colocou 30 reais no meu celular. Sim. Esses que são os piores. Aqueles que apelam pra sua decência, né, cara? Ah, cara, esse aí é cruel, né, cara? Vocês já viram alguma coisa parecida? Você já viu isso, né, tio? Sim, cara. Inclusive, porra, isso aí aconteceu quando eu morava lá com o abençoado meu pai. A minha madrasta chegou pra mim e falou, William, vem isso aqui pra mim, o que é? Tô com uma mensagem de celular aqui, que falando, que depositou no celular errado, mas não caiu crédito pra mim. Minha filha, tem problema aí. Eu devia ter feito ela cair no golpe, cara. só pra compensar. Mas então, você já viu esse golpe sendo aplicado? Imaginei, cara. Você tava falando, eu comecei a ter um flashback aqui, cara. Isso aí é golpe, cara. Porra, eu vi isso aí acontecendo na minha madrasta lá. Pois é. Ô, gente, vamos pro último agora, tô até com a boca seca já. Vamos lá, inclusive boca seca é um apelido pra cu. Gente, vamos lá, o último aqui, esse aqui vai dar um falatório desgramado, tem história pra caralho disso aqui. Golpe do falso sequestro. Normalmente, dentro de presídios, os bandidos ligam para as vítimas dizendo que sequestraram alguém de sua família. Eles exigem que a pessoa compre crédito de celular ou deposite dinheiro em uma determinada conta bancária, ameaçando matar o parente que sequer está em poder deles. Os bandidos mantêm a vítima ocupada para que ela não descubra que o sequestro é uma farsa e fazem de tudo para que a ligação não seja interrompida. Dica: quando o sequestro é verdadeiro, o bandido nunca marca um novo. Não, o bandido marca um novo telefonema e procura prolongar o drama. Desligue o telefone o mais rápido possível e entre em contato com a pessoa que afirma ter sido sequestrada. Algumas coisas que eu tenho pra dizer. Eu sei que vocês têm muita história, então vamos lá. Vamos por partes aqui, que é muita coisa. Uma variação do falso sequestro é eles ligarem pra você e dizer assim, aqui é o bombeiro fulano de tal. Vou como se fosse com o Tio Will. Tio Will, aqui é o bombeiro fulano de tal. O negócio é o seguinte, não fica nervoso, Tio Will. Eu tô aqui com o seu pai. O seu pai sofreu um acidente na rodovia tal. Ó, o negócio é o seguinte, seu pai tá precisando de medicamentos aqui, ele tá muito mal, pro seu pai não morrer, tio, faz um depósito aí rapidinho pra gente comprar gás e remédio pro seu pai não morrer. Deposita aí 100, 200, 300 reais. Essa é uma variação do golpe. Outra história... Eu tô rindo porque você não podia usar um outro personagem pior. Você ia deixar, né, se fuder. Outra... Eu pensei a mesma coisa, o tio Will, tranquilo. Um abraço. Outra coisa importante. Enfim. No ano de 2008, ligaram a cobrar pra minha tia e aplicaram esse golpe. E diz que ela ficou aproximadamente uma hora no telefone. E foi uma situação de nervoso, parecia coisa de filme. Ligaram, e aí diz que a moça que fazia a voz tinha a voz muito parecida com a filha dela e ficava: socorro, mãe! Eles vão bater, nossa, mãe! Já vi gente morrendo por causa disso aí, cara. Pois é, aí a minha tia, pelo amor de Deus, moço, não maltrata a minha filha. Falou assim: ó, dona, o negócio é o seguinte: põe aí 5 mil agora pra gente e a gente solta sua filha. E aí ficou, eles ficaram naquele lenga-lenga. Mas como é que eu vou no banco agora? E vai. Uma hora eu acho que não ficou, não, mas uns 40, uns 30 minutos ficou no telefone e ficou. E aí a minha tia pegava e falava assim: mas moço, como é que eu vou fazer agora? E como é que eu vou. E aí ele pegava e falava assim: ó, dona, vai logo aí porque nós vamos bater nela aqui, ó. Olha aqui. Aí a menina gritando: socorro, mãe, eles vão me bater, mãe. Aí a minha tia pegou, começou a chamar os vizinhos foram chegando. Aí ela pegou e escreveu num papel: liga pra minha filha. E mostrou, porque não podia falar. Aí escreveu no papel e deu pro vizinho o papel. Aí o vizinho pegou o papel, foi correndo e ligou. Aí na hora que ele ligou e a filha atendeu, ele fez o joia. Aí na hora que fez o joia, aí a minha tia pegou e desligou o telefone. Não sei se xingou, tá, mas desligou o telefone. E aí deitou no, na cadeira e começou a chorar e não parava de chorar, com aquele desespero. Olha, eu sei que foi um inferno isso aí, gente. Foi um inferno essa história. Vamos por partes aqui, que eu sei que tem muita coisa. Vamos primeiro, Felipe, eu sei que você tem história. Falso sequestro, você já sofreu tentativa, parente seu já sofreu. O que você tem de falso sequestro, Felipe? Vamos lá. Sim, as histórias que eu já... as duas histórias que eu vou contar, eu já presenciei ao vivo elas. Uma delas foi a única história do golpe dos dois programas que me envolveu diretamente. A primeira delas foi quando eu era criança e eu fazia esportes em um local, né? Eu jogava um futebol, fazia um negócio lá. Enquanto meus pais estavam trabalhando, eu ficava lá à tarde, lá jogando, fazendo coisa. E nisso, um dia eu tava nesse local, e aí de repente a gente tava nos computadores, né, que era perto de onde ficavam as secretárias. A gente ficava lá no computador, jogando, não sei o que. Aí só chega uma secretária lá e fala: não sei o que, Felipe, tem o seu pai, tá querendo falar aqui contigo. Aí me chamou, eu fui lá falar, e aí eu lembro, meu pai só perguntou assim: filho, você tá aí? Aí eu... Tô sim. Você tá aí no local, tá aí dentro, não sei o quê, não aconteceu nada, eu achando muito estranho. Aí eu só falei: não, tô aqui, tranquilo, de boa. Aí ele: tranquilo, filho, não sei o quê, tá o horário, eu te pego. Aí, beleza, aí desliguei. E depois ele me contou que o que aconteceu foi o seguinte: um número daqui de Brasília ligou pra minha mãe e falou exatamente assim: olha, é o seguinte, a gente tá, sequestrou aqui, não sei o quê, e vão matar. Só que o negócio é, eles não falaram quem. Eles não falaram se era ele, ela, entendeu? Eles deixaram tudo isso aberto. Sim. Justamente pra... Eles jogaram a isca pra minha mãe, porque ela imediatamente, quando eu vi isso, falou assim: Felipe, é você? Aí os caras pegou. Ah, então ela tem um filho. O que eu... Eles não falaram nada disso, mas logo que ela falou, Felipe, perguntou: Felipe, é você? Ele falou assim: sim, a gente tá com o Felipe aqui, não sei o quê. E dois segundos depois que ela mandou esse Felipe, é você, começou a botar som de criança chorando no fundo. Entendeu? Ou seja, tava com criança chorando no fundo, não sei o quê, e minha mãe completamente desesperada, os caras falaram: não, porque a gente tem uma arma a pontapé, não sei o quê, você vai depositar dinheiro nessa tal conta, tal, tal, tal, tal. E ela, como desesperada, graças a Deus, meu pai tava em casa. E aí ela passou pro meu pai. E ela mandou o recado, e o meu pai ouviu tudo. E aí ele ligou pra mim. E aí, logo que ele verificou que eu estava bem, ele falou: vai, passa o celular pra cá. Pegou, falou: É o seguinte, vocês estão com meu filho? Aí ele falou, tamo sim, não sei o que, a gente vai matar, tá com a arma apontada aqui. É mesmo, então pode matar, desligou. De início eu tinha uns, 10, 9 anos de idade, eu achei tudo muito estranho. Aí depois aqui, essa aí eu só fiquei sabendo bem depois, né? Eu nem lembrei depois que eu saí do esporte, nem lembrei de perguntar o porquê. Agora, uma que eu presenciei quando eu já era um pouco mais velho, eu tinha acho que meus 15, 16, foi eu tava na casa da minha avó, e aí de repente eu tava lá assistindo televisão, e tava eu, minha mãe e minha avó em casa. E aí minha avó, ela tocou, ela ainda tinha telefone fixo. E ela atendeu lá o telefone, não sei o quê. E eu achei muito estranho porque eu não conseguia ouvir. Eu só tava lá assistindo TV. E só que de repente ela começou a ficar bem nervosa. Eu fui ver o que tava rolando. Ela tava bem nervosa. E ela tava assim, ai, ai, não sei o quê, não sei o quê. E eu achando muito estranho, ela começou a falar, não sei o quê, não sei o quê. Minha mãe começou a ir de um lado pro outro, começou a trocar uma ideia com ela, e ela foi, não sei o quê. Eu não tava entendendo nada, voltei a assistir TV. E eu só ouvi ela terminando a ligação assim, olha moça, fica tranquila. Aí desligou o telefone, eu fui perguntar, ô vó, o que rolou? Ela me contou que o conteúdo da conversa foi o seguinte, foi praticamente uma repetição do golpe que aplicaram, que tentaram aplicar no meu pai e na minha mãe. Falaram que estavam com, só que nisso eles já sabiam que ela tinha duas filhas, né? E falaram, não, porque a gente tá com a sua filha, e não sei o quê, e a gente vai matar ela. E nisso, a minha mãe, ela já estava em casa. Ou seja, só restou a minha tia. E ela não estava lá. Só que, nesse caso, não teve muito desespero, porque a minha tia já tinha dado notícia de que ela estava indo para casa da minha avó. Porque a gente estava fazendo uma reunião familiar lá. Então, bastou confirmar que ela estava vindo mesmo, que aí minha avó simplesmente falou, olha minha filha, fica tranquila aí, e desligou na cara deles. Mas isso então, aí, eles têm como pegar o Chupim, que é um programa de trotes, que eu vou trazer mais trotes aí. Eles fazem direto, gente. Isso aí é igual o Tio Will falou no primeiro programa. As próprias pessoas são vulneráveis, ô Felipe, porque as pessoas sem querer entregam várias coisas que não podem. Sim, por exemplo, eles ligam e falam assim, o Chupim faz isso direto, direto, direto. Eles ligam assim, alô, adivinha quem tá falando? Pra você dar o nome. Você entendeu? Adivinha quem tá falando? Alô, um que eles aplicam muito, mas lá eles fazem de trote pra tirar sarro. Aí eles ligam e falam assim, alô, Felipe, aqui é um parente seu que não fala com você há muito tempo e eu tô te ligando pra convidar pro meu casamento. Adivinha quem que é? Aí você, Felipe, bobo, vai lá e fala, é o Otávio. Aí fala, sou eu, lógico que sou eu, Felipe, pá, pá, pá. Pronto, ganhou a sua confiança, já tem o nome da pessoa, fica fácil. Aí ele faz o que quiser com você, não é assim? É, exatamente, tanto que o meu pai comentou, a minha mãe também, de que a voz da criança chorando era uma coisa que dava pra perceber que era de computador, né? Que o cara simplesmente pegou lá e começou a tocar, aquela coisa bem de filme. Só que minha mãe falou que tava tão no desespero que ela nem notou, ela só ouviu o choro, começou a entrar em choque e tudo, e já pediu, e o meu pai já ligou lá. Se não fosse o pensamento rápido, o dinheiro tinha entrado na conta, facinho. E graças a Deus na segunda tentativa de golpe, tudo conspirou justamente pela minha tia e a minha mãe. A minha mãe já está no local e minha tia indo para o mesmo local, de ter sido muito fácil, não demorou nem 2 minutos para resolver tudo e descobrir que era golpe mesmo. Mas é incrível como eles sabem essas coisas, né? Muitas vezes, o que me assusta mais é que mesmo sem saber nada, justamente isso que você falou, de a gente entregarmos muita coisa, os caras já conseguem aplicar o golpe com muita facilidade. Por exemplo, eu creio que quando eles ligaram para minha mãe e meu pai, eles nem sabiam que eles tinham dois filhos, eu e meu irmão, entendeu? E nem os nossos nomes. Mas no momento que minha mãe falou, Felipe, é você? Ele já falou assim, é o Felipe, é o seu filho, entendeu? Entendi. Ô, tio Will, o que você tem de história? Rapaz, fala tudo que você tem de falso sequestro. Vamos lá. Olha, o colega tava falando de segurança online. Eu lembrei de uma reportagem que eu assisti esses dias. Agora é a minha vez de fazer um roleplay aqui com vocês. Eu vou fazer do mesmo jeito que o cara convenceu uma mulher na empresa telefônica do entrevistado a mudar a senha dele. Ó, sim. Isso aqui é só um teste. Ó, aí o que acontece? Aí a mulher, no vídeo, ela fazia assim, ela pegou um vídeo de uma hora de bebê chorando. Deixou isso aqui, ó, tocando de fundo. Pera aí. Tá ouvindo? Sim. Ah, sim, bebê chorando. Ouvindo. Aí no vídeo, vou deixar isso aqui tocando, pra vocês entenderem mais ou menos. Sim. A mulher ficava falando assim, não, é que eu tô presa fora de casa, eu tô sem a senha qual era a senha mesmo? A senha do portão, será que você pode, por favor, passar pra mim? Calma, bebê, calma, calma, a mamãe já tá resolvendo. E ela ficava assim, pra gravação, na frente do entrevistador. E a mulher falando com a mulher da empresa, né? Não, é que eu preciso muito da senha, eu sou a esposa do meu marido, ele não tá atendendo, eu preciso muito entrar. E o bebê chorando de fundo. E no que ela jogou esse migué, a mulher da empresa pegou e mudou a senha do entrevistado. Olha só. Do entrevistador, né? Ah... Caralho, mano. Era uma reportagem sobre uma convenção de segurança online, cara. Olha só que interessante. Você estava falando desse negócio de golpe sequência, cara. Eu lembro de um caso, cara. Acho que foi na minha cidade, aqui no Vale do Paraíba, não tenho certeza. Que a mulher, uma senhorinha, ela recebeu, cara, ligação de golpe sequência. Começou a ouvir os gritos desesperados de uma menina do outro lado da linha. Bicho, a mulher morreu. A velha morreu. De nervoso? No susto, é. A idosa morreu. Acredita? Caralho. Na confusão. Rapaz. Mas e aí, você chegou a sofrer isso aí? sofrer aspas, né? Porque eu sou maquiagem, filho. Aqui é malandro, tá ligado? O vagabundo ligou pra... Foi duas vezes que aconteceu comigo. Ah, a segunda é mais engraçada. A primeira é o seguinte. Porra, era meia-noite, o telefone tocou. Por isso que eu não deixo meu celular no... Eu deixo meu celular fora do Vibra. Que puta que pariu. Filho da puta só liga pra mim fora de hora. O celular tocou de madrugada, eu, alô? Ah, é tio. Fala, vagabundo, o que é? Ah, nós sequestramos sua mina, mano. Eu falei, é uma ruiva? É essa aí mesmo. Pô, deixa eu falar um recado pra você, tio. Essa mina acabou de dormir do meu lado aqui. Ela tá roncando igual uma porca. E se você tiver mesmo com ela, por favor, dá um tiro nela, que eu não aguento mais o ronco dessa desgraçada. Roncava mesmo. Aí eu desliguei, peguei e fui dormir, tá ligado? É. Mas agora, a segunda, que eu falei no começo do programa, eu vou falar agora, pra quem tava esperando, que aconteceu, o cara escolheu a pior vítima do mundo, a minha mãe. Por quê? Quem ainda não sabe, minha mãe já morreu, tem mais de 15 anos. Aí eu tô no serviço, pá, o cara liga. Aí, quem tá falando? Quem quer saber? Fala quem tá falando. Tá, meu nome é William, quem é você? É o William. Que é? Sequestramos sua mãe, mano. Sequestrou minha mãe? Sequestramos sua mãe, mano. Pô, que chato, cadê ela aí? Põe ela aí. Aí começou o grito, né? Ai, filho, socorro, que não sei o que. Mó voz de vagabunda, mó voz de marmita. Tá ligado? Eu falando, pô, cara, sequestrou minha mãe mesmo. Que eu posso fazer? Pelo amor de Deus. Comecei a jogar o Miguel, né? Ah, mano, coloca 5 mil, eu vou falar pro senhor lugar. Você vai sacar 5 mil, você vai deixar num saco preto debaixo de tal lugar na praça tal. Ó, oh, mano, só tem um problema. O que foi? Minha mãe morreu tem uns 15 anos. Aí o cara ficou com silêncio. Então, é que nós sequestramos também a sua irmã, mano. Você tem irmã? Mano, irmão, obviamente eu não vou dar mais informação do que eu tenho. Não, não tem, não. Irmão, tem? Tem, irmão, tem. Sequestramos seu irmão. Ah, vai tomar no cu. Não, eu te porra, juro. Eu sei, vou falar que é Jasper, mas não é, cara. Os vagabundo é muito burro. Não era nem cara profissional. Pela voz, dá pra ver que era moleque, tá ligado? Sim. Era moleque tentando jogar, fazer trotezinho. Aí eu falei, meu irmão, eu falei o seguinte, cara, aproveita que você tá com o meu irmão, mata esse desgraçado, porque eu não aguento mais ele, cara. Aí eu joguei uma história que eu tenho, uma piada que eu escrevi há uns tempos atrás. Eu falei assim, mata esse filho da puta, porque é o seguinte, ele é meu irmão gêmeo, ele é ator pornô, e eu não aguento mais as pessoas me confundindo na rua. Eu tô na rua, as pessoas tipo, caralho, Alexandre, eu sou muito seu fã. Aquela só cena com os três negões comendo seu cu foi demais. Eu tipo, caralho. Aí eu peguei, eu mandei esse Miguel, o cara me mandou tomar no cu, ele pegou e desligou, cara. Inclusive, no final desse programa agora, não vai tocar música. Eu vou colocar no final desse programa uma entrevista mítica, uma entrevista que entrou pra história, que foi do... Olha só que interessante, ouvinte, vocês vão ter uma experiência muito interessante. O Ricardo Boechat, que morreu no acidente de helicóptero, ele sofreu o golpe do falso sequestro e ele, durante o programa, ao vivo, ele entrevistou o falso sequestrador e ele perguntou tudo pro cara e o cara contou o presídio que tava e contou que quanto que ele ganha por mês e tudo. Então no final desse programa não vai ter música. No final desse programa vai ter o Ricardo Boechat entrevistando a pessoa que tentou aplicar o golpe nele. Isso vai ter no final do programa. Bom, gente, terminamos por enquanto aqui. Infelizmente vai ter que fazer uma parte 3 mesmo, que não deu, vocês viram que a gente correu aqui, mas mesmo assim não dá. Tá muito, muito apertado mesmo. Então realmente nós vamos fazer uma parte 3 aí e continuar na semana que vem. Ô, Tio Will, você falou que vai sair um programa esse domingo agora. O que que vai ser essa loucura sua? O que que vai ser? Então, eu baseei esse programa, que é o seguinte, eu quero trazer mais conteúdo pro meu canal. Só que é o seguinte, eu não me acho o cara mais engraçado do mundo conforme dizem, né? E por isso eu quero fazer uns programas mais sérios também. E esse programa é um pouco mais sério. É que eu tava tendo no canal do Dom Sandro, glorioso Dom Sandro, e ele postou um vídeo lá sobre mulheres intoxicadas que não se identificam diretamente como feministas, mas que possuem comportamentos de mulher nojenta, né? Eu ainda acredito na bondade do ser humano, infelizmente eu ainda acredito. E eu queria fazer um vídeo assim sobre 5 coisas que eu tenho, pelo menos pra mim, que pra você identificar comportamentos nojentos em mulheres pra você evitar. Assim, comportamentos básicos, mas que pra um bom observador diz muita coisa. Sim. Não vou revelar porque eu quero que vocês assistam, tá ligado? Lógico, é. Eu falei isso no canal do Dom Sandro, assim, a ideia desse vídeo começou num comentário que eu deixei no canal do Sandro. Os caras meteram pau em mim. Porque os caras lá são meio revoltados, né, com a vida. Mas infelizmente, eu ainda não sou tão revoltado. Mas aí eu pensei, eu joguei no meu canal, teve uns caras lá que gostou, peguei e eu fiz. Só que isso aí é uma ideia que eu quero trazer, que assim, eu gosto de fazer muito, eu gosto muito de fazer as minhas piadas, mas eu quero trazer mais assuntos que não dá pra fazer um roteiro todo engraçado em cima dele. Então, às vezes, o tio vai ter que meter umas picas mais duras no povo aí, sem ser tão engraçado como de costume. E nisso, eu criei um novo quadro chamado Willosofias. Que, um fato interessante, o Willosofia, que é um trocadilho, né? Era pra ser o nome original do meu canal, antes de As Crônicas do Tio Will. Olha só, então reaproveitou. Virou? É, exatamente. Só que assim, só como o meu conteúdo não ia ser nada intelectual pra se chamar em Willosofias, então, foda-se, esse nome eu vou guardar em algum bolso, tá ligado? Aí, sábado agora, hoje mesmo, porra, dia 14 já? 14, dia 14 e meio, de 14 sábado, vai estar lá online meio-dia pra todo mundo ver, que eu já deixei pronto pra carregado. Todo mundo chegando lá, escreve lá, vim pela Sociedade Primitiva, hein? Bora lá. É uma série curta, mas porém bem interessante. Assim, eu quero que esses tipos de vídeos, eles sejam como eu falei, eu até falei isso no vídeo, vou falar aqui agora. Que eles sejam grandes bibliotecas de conhecimento masculino pra quem quiser ler, tá ligado? Se eu tiver errado, por favor, me corrijam, mas não sejam babacas. Né? Mas cola lá, gente, As Crônicas do Tio Will, vídeo sempre que eu tenho ideia. É nóis. Ô, Felipe, o seu programa vai sair quando agora? Quanto que é o plano aí? Cara, eu tô pretendendo fazer um próximo vídeo, eu já tenho um tema pro próximo vídeo, é sobre uma coisa que vem me acompanhando desde muito tempo, que ressurgiu agora. Vai ser um programa vai ser um programa pesado, mas eu acho que vai ser bem interessante. Eu pretendo gravar, se nesse sábado ou no domingo, mas eu quero que saia nessa semana. É esse meu plano, vai ser... Eu já deixo avisado aí pra quem for lá assistir, vai ser um programa um pouquinho mais pesado que o normal, mas vai ser bom. Inclusive eu vi o seu último programa, você falando sobre arrogância, achei muito interessante. Soberba. Exatamente, cara. Eu tendo esses pensamentos, cara, o problema é que muitas vezes eu não gravo porque eu não anoto os pensamentos que eu tenho no dia a dia. Vacilão. Exatamente, cara. Todo criador de conteúdo há de concordar comigo que no começo você começa animadaço, você anota absolutamente tudo. Pode ser merda, pode ser coisa interessante, pode ser qualquer coisa, mas você anota, porque você quer, porque você acha que vai ser interessante quando você joga no programa. Só que o problema é que depois de um tempo, eu não sei o que que é, se você não mantém o hábito, o negócio meio que vai caindo de produção. Aí você vai ver, pô, se você não cria um hábito de anotar seus pensamentos, não necessariamente constantemente, mas, pô, você pensar pelo menos uma vez no dia, alguma vez assim, pô, isso aqui daria um bom podcast. Aí você vai ver, a última vez que você postou alguma coisa de ideias de podcast foi há uns 6 meses atrás, entendeu? Entendi. Inclusive, só cortar um banho, esse Willows of Physics que vai sair agora no sábado, veio disso aí, cara, já anotar coisa. Então, quem mais estiver ouvindo aí e for dono de algum programa, por menor que seja o canal, bicho, anota tudo que vocês pensarem. Exatamente, cara. Seja uma piada, seja um pensamento, anota tudo. Exatamente. Exatamente, aí eu tive justamente isso, cara, esse pensamento sobre a questão de se sentir superior, É, o resumo do programa é sobre como nós nos sentimos superior, seja conscientemente ou inconscientemente, aos outros. Isso tudo como é um recurso do ego para nos fazer sentir especiais. Entendi. E tudo isso veio justamente no local onde o ego mais inflado o local onde as pessoas com o ego mais inflado existem, que é na academia. Sim. E aí foi justamente lá que eu tive essa ideia. Eu acho que foi um programa bem interessante. E semana que vem, eu e você, hospital, hein? Exatamente, cara. Eu tô bem animado pro novo projeto. A única coisa que tem que ver aí quando você colar no hospital é esse negócio aí do coronavírus. É bom, né? Você ficar atento aí, vai no hospital que não tem nenhuma zona de quarentena aí por perto, não. Vai no hospital tranquilo, né, bom da boca? É, com certeza. É isso aí, Felipe. É isso aí, tio Will. E falou! Falou! Deve ter ido almoçar. Enfim. Atendimento da operadora Tim, bom dia. Bom dia. Bom dia, com quem eu falo, por gentileza? Eu tô ligando aqui de São Paulo. Oi. É que eu ganhei aqui 25 mil real. Ok. Hein? Então foi contemplado pela promoção, foi isso? É, tá aqui uma mensagem que eu ganhei na 25 mil real. Ok, mas a linha móvel que recebeu o numeral foi o comunicado, é essa linha mesmo que o senhor tá entrando em contato? Essa aqui não, não, foi da minha mulher. Qual foi o número que recebeu o comunicado? É 982. Um momentinho, tá? 8. Pode falar. É 982 44. No... 6611. 982446611. Isso. Ok, agora só um momento ele aí. Conferiu? Ganhei mesmo, não? Olha, esse numeral, o senhor sabe informar se tem uma senha de pedir? Tem. É, 11. Beleza, me informa, por favor. 11, 12, 13. Ok. Seu nome é, por gentileza? É, Adamastor. Adamastor, meu nome é Ricardo Costa, muito prazer, sou gerente aqui do setor promocional, ok? A gente vai verificar, a linha da sua esposa é uma linha pré-paga ou um plano pós-pago? Ah, sei o nome disso não. Oi? Eu não sei o nome disso não, ela tem um telefone lá. Pré-pago é que efetua recargas e pós-pago é um plano mensal. É paga por mês. É um plano pós-pago, não é isso? Isso. Ok. O senhor pode aguardar um momentinho em linha. Como é o nome da sua esposa, a cadastrante da linha? Juventina. Juventina? É. Juventina de quê? De Almeida. Ok, aguarde só um momento em linha, tá? Aguarde um momentinho. Será que eu ganho esse dinheiro, ô tio Jonathan? Oi. Tu vou ganhar 25 mil reais aí, vai dar pra consertar o caminhão. É, dá pra consertar o carro e fazer até uma obra em casa, né? É. Vamos ver aqui o que como vai dizer aí, ó. É. Quem sabe, né? Mas então, enfim, estavam dizendo ontem lá que é essa situação aí, que é meio geral, né? Meio geral, que tá todo mundo percebendo que é todo dia, né? Todo dia eu ganho um dinheiro desse aqui. Todo dia. Tentando ver. Alô, senhor Adamastor? Sim, senhor. Olha, Adamastor, a gente conseguiu verificar aqui no setor promocional, ok? A mensagem que o senhor recebeu, já está com quanto tempo essa mensagem que foi enviada para o senhor? Já tem mais de uma semana, sabe? Porque tem mais de uma semana. Eu posso ver aqui, ó. Pera aí, vou ver aqui. Eu recebi no dia 8. Dia 8 de? Agora, dia 8, agora, homem. Dia 8, agora de maio? É, o senhor não tem meu nome aí que eu ganhei, 25 mil reais. Onde é que eu passo para pegar? Olha. A gente tá verificando aqui no setor promocional ainda, tá bom? Tá, agora, o seu nome como é que é? Ricardo o quê? Ricardo Costa de Oliveira. O senhor Oliveira? Oi. Deixa eu dizer, ontem eu fui num seminário aqui em São Paulo, que eu tava lá, né? Assistindo, que me convidaram. Eu até mostrei isso aqui lá. E o pessoal disse que é esse telefone que vem de promoção assim, que ganha dinheiro, ganha carro, ganha pra passar uma noite com aquela cantora bonita, igual no seu nome, é tudo negócio de presídio de Fortaleza. Qual é o presídio que você tá aí? presídio de Fortaleza? É, qual presídio que você tá aí? Conta pra nós. Rapaz, eu, senhor, pra ser sincero, eu tô aqui na CPPL4, Itaitinga, 3 Casas de Liberdade Provisória. Ah, rapaz, você sabe que porque o bicho pega, né? Porque todo mundo fica recebendo telefonema aí de Fortaleza, cada interurbano caro pra chuchu. Como é que chama o lugar aí? Itaitinga o quê? Itaitinga 4. Ah, é centro de liberdade provisória? É. Mas se é de liberdade, por que que tu tá aí? É porque é privação de liberdade, entendeu? Ah, entendi. E tu tá cumprindo quanto tempo aí, parceiro? Rapaz, eu tô aqui indeterminado, tempo indeterminado. Como assim? Que pena é essa? Rapaz, eu tô aqui cumprindo pena ainda não, tô esperando o julgamento aqui do 5-7 que eu fui preso. E o 5-7 o que que é? Qual é o delito? Assalto. Assalto à mão armada. É, agora eu tô roubando só pro telefone. Pelo menos não tem tiro, né, meu irmão? É, agora, mas tranquilo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, e tu tá há quanto tempo esperando o julgamento aí? Eu vou estar esse mês aqui preso ainda. Quanto? É o teu nome, Adamastor mesmo ou tu inventou? Ventei, né, meu irmão? Que eu sabe inventou, como é que é, né? Eu fiquei no maior grilo. O teu também não é Ricardo Costa Oliveira. Não. Fica tudo do... fica... é Duque na mesma linha. Agora me conta que tu tá 7 meses esperando o julgamento aí? É, ó, mano. E tem muita gente aí na mesma situação? Tem um bocado. E muito celular aí, dando ligação? O celular aqui tá fazendo é lama. E, mas dá certo esse negócio? Quantas vezes dá, tu... mas... é? É. E por exemplo assim, quantas ligações por dia você recebe de Adamastor por aí? Rapaz, recebe um bocado. Mas quando? Até aparecer um bem besta mesmo que leva pro banco o caixa, nós só ele transferir o dinheiro dele da conta dele. Mas aí mas transfere pra uma conta de banco? É, transfere pra outra conta que nós passa. E qual é a conta do banco? Eu vou mandar uma contribuição pra você, meu irmão. Oi? Dá o número da conta. Não, se eu quer bloquear a minha conta, é? Não, eu quero mandar uma grana pra lá, pô. Você não quer que mãe... Você não ia me dar o número, cara? Mas se bloquear, tu abre outra, pô. Então também não faz nenhuma diferença. Não, mas aí vai atrasar 15 irmãos, né? Atrasa, tá certo. Mas todo mundo opera com a mesma conta, não, né? Não, tá de conta aqui, diferente. É mais de 1000 contas. Mais de 1000 contas, né? Tudo quanto é banco, né? Tudo que é banco. Brasil, Itaú... É, né? Agora, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Então quer dizer que o pessoal vai ligando, mas às vezes assim, num dia bom, quantos que cai na conversa? Rapaz, num dia bom, o cara consegue roubar só uma vez mesmo, uma semana boa. Uma vez só? É, uma vez só, e olhe lá. Então não é tanta coisa assim não, né? É, mas o cara roubar 1000, 2000 em uma semana, duas, é bom, né não? Ah, é. Mas chega isso, é? Tem cara que cai no golpe assim com esse valor? É? E vem cá, me diz uma coisa. E é mais homem ou mulher que cai no golpe? Facilidade maior é de mulher. E é mais velho ou mais novo? Não dá pra saber. Velhinha também é bom. Bem é bom, né? É. Então tá bom, meu irmão. Olha aqui. Faço votos aí que você seja julgado logo para decidir aí se você vai cumprir, se não vai cumprir. E quando você sair daí, o que, que você vai fazer? Vai fazer o que da vida quando sair daí? Rapaz, quando eu sair daqui, eu vou meter a lotérica lá da Zara, entendeu? E vou fazer um 5-5 lá no Correio. E vou traficar arma. O meu plano é esse aqui. Então, deixa eu ver, deixa eu entender. Você vai meter a lotérica da Zara. É, vou meter a lotérica lá na minha cidade lá, um dinheiro que tem em garapa lá, mamão. Mas como é que chama a sua cidade, Zara? Não, minha cidade é Aquirai. Atirai? Aquirais. Atirais. É. E por que que você chama lotérica da Zara? Zara é uma gíria? É, uma gíria, da Zara, lá onde eu moro. Ah, quer dizer que é coisa fácil. É. E depois o 155 do Correio vai ser lá também? Em Atirais também? Vai ser tudo lá. Ou faliu Atirais quando eu sair daqui. Caramba. Meu irmão, que disposição. Pra quem tá guardado aí na gaiola, tu tá com a disposição danada. Agora me diz. Só planejando. E aí tu vai virar traficante de arma. Vou virar traficante de arma aí do Rio de Janeiro. Vem pra aqui aí, onde tu tá morando aí. Eu tô em São Paulo, cara. Vem pra aqui. É, né? Então você vai pro Rio. Mas por que você vai pro Rio? Porque lá é mais fácil. Ah, tá certo. Tem uns conhecidos lá mesmo. Tem uns conhecidos. Então tá bom, meu irmão. Bom, então é isso aí, olha. Um abraço pra você, viu? Valeu. Paz, tchau. Ei, irmão. Hein? Ei, cara, coloca os créditos aí pra mim aí, tá não? Se eu fazer uma pequena contribuição aqui com a entidade aqui carcerária. Como é que é? Mas daí pra contribuir com a entidade carcerária, eu tenho que contribuir com a instituição aí. Como é que eu vou? Se eu quiser colocar, me dar uma ajuda aí, colocar uns créditos aqui pra ver se eu consigo dar de comer meus filhos lá fora. Quantos filhos você tem? 3. Que idade você tem? 28. 28 anos, 3 filhos, tá na jaula. Tô na jaula, mano. Dois pequenos. É, meu irmão. É. Fui atrás de ganhar um dinheiro fácil. Aqui, sofrendo. Mas não tem dinheiro fácil, meu irmão. É fácil, mas é ligeiro, né? Bom, sei lá. Tá bom, meu irmão, vamos nessa. Um abraço pra você. Tchau. Vai botar os créditos aí? Eu não, cara. Eu tô lá com o quê? O meu dinheiro é suado também, não é só o teu, não, cara. Vai atrás. Vamos correr. Vamos à luta. Um abraço. Mas, cuidado que alguém pode te roubar aí e levar teu dinheiro todinho aí em São Paulo aí. Fica cheio de bandido aí também, viu? Aqui tem, é? Eu nunca vi. Nada. Aqui não tem bandido, não, cara. Fica ligeiro aí, qualquer hora que tá perdendo aí. Ah, para com isso, rapaz. Vem cá, ó, quando sair, me faz uma visita. Vamos tomar um café. Um abraço. E Deus te ilumine e que lhe proteja da falta aí também. Você também, meu irmão. Que tudo te ilumine aí, que você tenha cabeça fria para cumprir tua pena, pagar o crime que você cometeu e voltar a trabalhar, meu irmão, que esse negócio de meter azar e o correio não vai dar certo, vai acabar com a boca cheia de formiga, hein? Vai nada, vai dar certo. Então, Babão, um abraço. Valeu. Pronto, tá aí, esse é o Brasil, essa é a segurança, esse é o celular, esse é... Tá aí, agora você vê, se eu der 50 telefonemas desse aqui, falar com 1000 presos, 1000 vezes ouvirei histórias iguais, farei o mesmo número e tal, que não tem nenhum sentido. Eu confesso a vocês aqui que não, como da outra vez, vou dizer a mesma coisa, termino essas conversas com uma sensação ruim, um gosto ruim na boca, porque vê, que é esse homem? Esse homem tem 28 anos, é um garoto, tem 3 filhos, o outro que eu entrevistei outro dia na mesma situação, também em Fortaleza, tinha, sei lá, 20 e pouquinhos, 2 filhos, pequenininhos. Pô, me ajuda aí, pô, tem que estar de comer os meus filhos e tal, papapá. Codinome Ricardo Costa Oliveira, o Adamastor. A minha doce verusca virou Juventina. Ele tá no centro de privação provisória de liberdade, liberdade provisória, não sei o quê. 4, em Itatinga. Fortaleza, ou a grande Fortaleza, parece ser assim o maior centro de celulares, porque é impressionante. De cada 10 chamados desse, 8 vem com prefixo de Fortaleza. 8 vem com prefixo de Fortaleza. E a cidade dele é Aquiraz, e ele diz que tem um mamão lá, uma moleza, uma, como é que ele falou? Uma garapa? Uma garapa? Exara, né? É, exara. Lotérica Zara. Não, não, ele falou que vai meter, a lotérica chama Zara lá. Não, porque ele falou que Zara é um termo que ele usa para dizer que é moleza, mamão para roubar. Zara é mamão, moleza, garapa. E vai meter o 155 no correio. 155 eu acho que é assalto também. E depois o plano dele de vida, eu disse, o que você vai fazer quando sair daí? Eu vou assaltar e vou virar traficante de armas. Quer dizer, esse é o... Notem, esse cara está dentro do sistema prisional. Dentro do sistema prisional. A consciência que ele tem de que a anarquia impera e é tão consolidada que ele, primeiro, está com o celular lá dentro. Segundo, está usando para aplicar novos golpes. Terceiro, quando percebe que alguém percebeu que é um golpe, não tem nenhum constrangimento em continuar falando, dizendo que é um golpe, como é que funciona. Se eu tivesse pedido a ele a conta do banco antes de me identificar, ou de identificar meu plano ali, minha conversa, eu teria obtido uma conta bancária como obtive das outras vezes, em bancos formais, bancos regulados pelo Banco Central, controlados pela Comissão de Controle de Lavagem Financeira, bancos que operam aí, a luz, então ele teria me dado uma conta. Então vejam, a percepção dele, a constatação de que a realidade dele, do ambiente que ele está, não tem nada de restaurador da cidadania ou que vai recuperar o preso e tal. Vejam, esse cara foi preso por um assalto à mão armada. Tem 28 anos, está lá há 7 meses. Então foi quando ele tinha, digamos, 27 anos. Até os 27 anos, pelo menos do ponto de vista dos registros, ele estava tocando a vida dele, na comunidade dele, tal, vivendo de bico, trabalhando, sei lá o que, que ele estava fazendo. Num dado momento, ele cometeu um crime e foi retirado dessa comunidade e entrou no sistema prisional, está há 7 meses esperando o julgamento. Como primário, talvez, ele devesse estar onde? Devia ter sido julgado imediatamente, tá certo? E conduzido ao que é uma colônia agrícola, para ficar um tempo produzindo qualquer coisa, um semiaberto. Eu não sei, mas definitivamente não é para ser mandado para um regime fechado, onde automaticamente vira escravo, soldado das organizações pesadas que dominam o crime e os presídios no Brasil. Então, como ele percebe que a realidade dele não vai mudar em função desse passo equivocado que ele deu, que ele faz? Ele acelera o passo. Ele admite, ele está com o celular dentro do presídio, que já é uma afronta à lógica de todo o sistema. Usa esse celular para aplicar novos golpes em escala, porque diz que são centenas de ligações e tal, que de vez em quando um otário cai na linha. Quando percebe que foi identificado como alguém que está aplicando o golpe, ele não tem constrangimento em continuar dizendo como é que o golpe funciona. E quando é perguntado sobre o que vai fazer quando sair de lá, diz que vai cometer crimes muito mais graves do que os que levaram até lá. Essa é a realidade. Notem, nós temos 570 mil presos no Brasil. Tem 570 mil homens e mulheres, com pequenas exceções, nessa situação, com essa perspectiva de vida, com esse horizonte. Sem contar os milhares de mandados de prisão que estão aí esperando para ser cumpridos. Sem contar com a realidade social, econômica, a sensação de impunidade, a corrupção nos tribunais, a corrupção nas altas esferas de governo, da administração pública, que empurram uma parte da população para a percepção de que o crime compensa ou não é tão complicado assim. Quando você vê um ministro do Supremo Tribunal Federal botar na rua, com apenas 60 dias de cadeia, uma quadrilha que lavou 10 bilhões de reais, 10 bilhões de reais, e sua excelência, cheio de livro, de biblioteca, de imunidade, de isenção, de toga, de carro oficial, de gabinete, secretária gostosa e tudo mais. Retiro aqui o secretário gostosa, me desculpe, caí na tentação de produzir um clichê idiota, peço desculpas. Com todas essas garantias, imunidades e coisas que ele tenha, sua excelência vai lá e põe uma quadrilha dessa na rua, porque a lei 18, artigo 33, parágrafo 45, a linha, blá, blá, blá, determina que, não sei o quê, isso para proteger deputados que estão envolvidos com a quadrilha. Aí ele bota essa quadrilha na rua, 24 horas depois volta atrás e manda prender todos da quadrilha, menos um. Quem? O chefão. O figurão importante da Petrobras, que roubava dentro da Petrobras junto com a quadrilha. O caixa preta, que tem o maior número de informações a dar, maiores fatos a revelar. Estava na jaula, como estava esse cidadão aí. Talvez, quem sabe, premido pela perda de liberdade, em algum momento dissesse: vem cá, eu vou entregar quem estava comigo nessa operação, que era uma delação premiada. Mas não, sua excelência o ministro Teori Zavascki botou-os na rua, botou esse aí na rua. Então eu quero saber o seguinte: um país com essa realidade, duas perguntas. Pode pendurar no pau de arara esse cara que está no telefone tentando me aplicar um golpe de R$1.000 ou de R$500 ou do que for? Que quando vê que o golpe malogrou, me pede para ajudá-lo com uma grana, não sei o quê, para o filho comer, ou um crédito no telefone para ele poder continuar tentando. Eu posso pegar esse cara com 28 anos, dois filhos, sei lá que origem, sei lá que situação, e pendurar no pau de arara, prender no poste com trava de bicicleta, linchar? Posso? Não sei. Fica o registro. Nesse ambiente, como é que é? E a segunda questão: que tipo de esperança a gente pode alimentar? Para que horizonte a gente vai olhar?